Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria explorar mais a fundo o tema do comunismo e de como que ele penetrou no Brasil e qual a razão da sua influência avassaladora sobre o curso das coisas no Brasil. Porém, quando se fala em comunismo, é necessário, em primeiro lugar, afastar uma série de erros grosseiros que se consolidaram na opinião pública. Quando falo opinião pública, não estou me referindo ao povão, mas assim, aos formadores de opinião, às classes falantes, como chamava o Pierre Bourdieu, onde você vê pessoas tipo assim, Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, o Magnoli, não sei quanto, opinando a respeito, frequentemente desde um ponto de vista assim, barbaramente amadorístico. Mas, ainda que as opiniões sejam amadoras e não fundamentadas, elas se consolidaram como senso comum, sobretudo no meio empresarial, entre os liberais, etc, etc. Então, em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte, eu não conheço um único liberal que tenha estudado marxismo em profundidade, nem um único. E, em geral, não estão qualificados para estudar, não são capazes de acompanhar aquele tipo de raciocínio. Então, em primeiro lugar, você não vai entender uma palavra de Karl Marx se você não passou um tempinho mergulhado no Hegel. E no Hegel o sujeito já quebra as pernas, o Hegel é um mata-burro, o sujeito vai andar, já quebra a perna ali mesmo, e não prossegue mais. Então, esse assunto do comunismo não é para amadores, não é para palpiteiros jornalísticos, é um negócio enormemente complicado, difícil, desafiador, tá certo? Que deveria mobilizar os melhores cérebros de um país, tá certo? Mas o mito de que o comunismo acabou na União Soviética em 1990, se espalhou de tal modo que até mesmo a disciplina de guerra revolucionária que estudava o comunismo nas academias militares foi suprimida pelo governo Sarney. Então quer dizer que mesmo a classe militar, que teoricamente estaria incumbida de proteger o país contra o perigo de guerrilhas comunistas, de ataque por parte da Venezuela, etc, etc, está totalmente desguarnecida e despreparada para estudar o assunto. No máximo, sobraram na cabeça dele algumas noções que pegaram de informes da ABIN dos anos 70. Tá certo? Isto, quando sabem alguma coisa, sabem isso. Então, eu acho que o estudo do comunismo no Brasil ele ainda está para começar. Tudo tem que ser feito desde o início. Não é isso? Então, em primeiro lugar, nós temos que estar conscientes de que nada se sabe sobre um movimento político qualquer quando a gente se deixa guiar pela sua definição dicionarizada. É isso. Então, eu estou aqui para dizer que alguns dos nossos formadores de opinião, tudo que eles sabem do comunismo é a definição dicionarizada. Então, o comunismo é um movimento que visa criar uma sociedade sem classes por meio da estatização dos meios de produção. Tá certo? Então, primeiro a estatização dos meios de produção e depois, no fim, a sociedade sem classes. Muito bem, este é o objetivo proclamado do comunismo. Agora, se nós dissermos o seguinte, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é uma entidade que tem por finalidade levar as pessoas para o céu. É assim que ela se autodefine. Você acha que a partir dessa definição você entendeu alguma coisa historicamente da Igreja Católica? Então basta este paralelo, né? Para você ver que o conhecimento que as pessoas têm do comunismo é um conhecimento puramente verbal, não vai passar daí. E, portanto, as conclusões que eles tiram a respeito são sempre estapafúrdias. Isso aí é regra geral, gente. Eu não conheço uma única exceção. Eu conheço alguns comunistas que têm conhecimentos sólidos em marxismo. Eu conheci o Jacob Grönder, conheci o Nabor Caires de Brito. Eram homens que tinham uma compreensão profunda do marxismo. Eles não estavam ali para brincadeira. Tá certo? Hoje em dia, nem mesmo na esquerda, eu sei se existe isso. Na direita, entre liberais e conservadores, não tem. Tirem o cavalo da chuva, não existe nenhum. O que quer que esse pessoal diga sobre o comunismo, ou é apenas uma efusão emocional, tá certo? Ou é a repetição de argumentos que tiraram do von Mises, do Hayek, dos anos 20 e 30, tá certo? Que eles continuam repetindo como se fosse a última novidade. Ou então não é absolutamente nada. Então nós temos que começar do zero. Então, como começar? Então, a regra número um: os objetivos proclamados de um movimento político, de uma entidade ou de uma instituição, são parte dela, evidentemente. Eles existem e algum peso exercem no conjunto. Porém, o processo de consecução dessa ideia, ou o trajeto a ser percorrido para chegar nessa ideia, nesse ideal, nesse objetivo, tá certo? Ele vai consumir 99,9999% dos esforços. Porque é evidente que você não pode criar nenhum tipo de sociedade se você não tiver o poder para fazer. Então, o problema que se coloca imediatamente é o da conquista do poder e não o da construção da sociedade sem classes. Mesmo que os comunistas tomem o poder, como aconteceu na União Soviética, a construção da sociedade sem classes é um objetivo de remotíssimo prazo, porque primeiro é preciso remover os remanescentes da classe inimiga, da burguesia. Tá certo? E isso pode levar décadas ou séculos. Então, podemos dizer, na União Soviética ou na China, a construção da sociedade sem classes nem chegou a ser cogitada. O esforço todo foi para destruir os resíduos da ex-classe dominante. Tá certo? Além disso, nós temos que considerar uma outra coisa. Um movimento político ou uma entidade qualquer que atue na sociedade, ela tem que ser considerada na sua materialidade, isto é, nos seus meios de ação materiais, tá certo? E na substância material efetiva das suas ações, tá certo? O ideal pode surgir como, vamos dizer, uma espécie de bússola, indica mais ou menos a direção na qual você está indo. Mas esse negócio é tão remoto que você vê até o próprio Lula disse: nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Isso depois de estar no poder já durante 10 anos, já ter criado o Foro de São Paulo, etc, etc. Eu digo, mas como que eles puderam fazer tudo isso sem saber onde queriam chegar? É porque o tipo de socialismo não é o objetivo primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Tem uma série de etapas a ser percorridas para chegar lá. E isso qualquer líder comunista sabe. Mas eu não vou ficar, o cara, assim, Nikita Khrushchev não ia ficar sentado na sua mesa, pensando em sociedade sem classes, quando tinha problemas muito mais imediatos para resolver. Que problemas eram esses? Em primeiro lugar, o fato básico do comunismo, fato básico que todos esses iluminados da mídia e da universidade ignoram. O movimento comunista é o único movimento político mundial. Há 150 anos ele é o único. Preste atenção, quando você fala de outros partidos, é isso? Todos os partidos políticos operam em escala nacional apenas. Por exemplo, o Partido Republicano. Existe um candidato republicano à presidência do Paraguai? À presidência da Serra Leoa? Não, não tem. Então, existe, se você pega, sei lá, o Partido Democrata Cristão da Itália. Tem um candidato Democrata Cristão da Itália, né? Na presidência, sei lá, da Somália, que já foi processão italiana? Não, não tem. Então, o simples fato de você usar a mesma palavra partido para designar todos os partidos existentes e o Partido Comunista já leva a um equívoco. Não é isso? Então, metam isso na sua cabeça. É o único movimento político que opera em escala mundial. Não há uma cidade do mundo onde você não tenha pelo menos um representante do Partido Comunista. Nas suas várias versões, é claro. Também tem as divisões internas. Então, este é o fato básico que tem que ser levado em consideração. Isso significa que mesmo quando você proclama, como Stalin, a construção do socialismo num só país, tá certo? Isso tem que ser entendido de maneira limitada e até irônica, porque eu acho que nunca houve uma época em que o Partido Comunista atuasse tão intensamente no mundo inteiro quanto na época do socialismo num só país. A grande expansão do comunismo para tudo quanto é lugar foi no tempo do Stalin. Tá certo? Então, socialismo num só país, vamos dizer, era um programa nominal, mas não era uma orientação efetiva. Não quer dizer que nós vamos esquecer o movimento comunista mundial, tá certo? E vamos cuidar aqui só da União Soviética. Stalin nunca fez isso. Então, o caráter mundial global do Partido Comunista é o fato básico. Ou seja, vamos seguir uma linha de raciocínio puramente materialista. Quer dizer, os ideais são os ideais, tá certo? e ninguém está com pressa de realizá-los, mesmo porque Karl Marx disse que levaria séculos. Lenin também disse que levaria séculos. Então, ninguém está com pressa de chegar na sociedade sem classes. Mas, enquanto isso, nós vamos ter que fazer alguma coisa para adquirir os meios de um dia criar a sociedade sem classes. Esses meios chamam-se poder. Então, o Partido Comunista é uma organização mundial incumbida de conquistar o poder em escala mundial. Porém, o que é a escala mundial? É uma variedade imensa de situações locais. Não é isso? Então, por exemplo, você vê, quando Mao Tse-tung estava empreendendo a sua guerra revolucionária, ele chegou à conclusão de que ele precisava mobilizar os camponeses. Tá certo? Então, está a grande guerra revolucionária operário-camponesa. Do ponto de vista do marxismo clássico, de Marx e Lenin, isto era um absurdo. Porque os camponeses, no esquema das classes, tal como delineado por Marx, era a classe mais reacionária que existia. Então, os camponeses são inimigos naturais do proletariado urbano. E Mao Tse-tung, de fato, conseguiu mobilizar os camponeses e fez a sua guerra revolucionária com sucesso. Isso já seria, vamos dizer, um absurdo nos termos do marxismo clássico. Mas o marxismo sempre tem esta maleabilidade, ele se adapta às circunstâncias e ali se adaptou. Muitíssimo bem. Quando, por outro lado, Trotsky falava em revolução mundial, você não pode esquecer que a facção trotskista, chamada Quarta Internacional, era um bando de gatos pingados, que tinha um pouquinho em cada país e que não podia fazer revolução nem sequer em um país. Portanto, Stalin, quando falava do socialismo num só país, era uma camuflagem. E Trotsky, quando falava da revolução mundial, era apenas uma bolha de sabão. Então, nem socialismo num só país, nem revolução mundial. Trata-se de alguma coisa completamente diferente. Agora, você imagina o seguinte: o que é administrar um movimento político em escala mundial? Que existe, por exemplo, existe na Zâmbia, existe na Serra Leoa, existe no Paraguai, existe nos Estados Unidos, existe na França, né? Existe na própria Rússia. Como é que faz isto? Você acha que é fácil? Você acha que assim é você pegar uma formuleta ideológica e implantar aquilo para todo mundo igualzinho, né? E dizer, olha, vocês saem e preguem isto assim, assim, assim, assim. É assim que pensa, é assim que imagina o comunismo um idiota como Marco Antônio Villa ou Reynaldo Azevedo. São. Ou seja, são pessoas que não são capazes, vamos dizer, de partir de um conceito abstrato para dar substância real a este conceito. Quer dizer, pensar o objeto das suas afirmações não apenas como um conceito abstrato, como uma palavra, mas pensar como uma coisa real. O conceito abstrato é o mesmo considerado na abstração e na coisa real. Se você pega o conceito de vaca, ele é o mesmo no dicionário e na vaca. Só que a vaca real tem algo além da sua definição. Ela tem as condições que possibilitam a sua existência. Por exemplo, na definição da vaca, não faz parte a grama, não faz parte a ração, não faz parte o estábulo, não faz parte o dono da fazenda, não faz parte um monte de coisa. Tudo isso não está na definição. Mas sem isso a vaca não existe. Entendeu? Então, uma das grandes dificuldades no ensino da filosofia é ensinar as pessoas a tentar pensar não com os conceitos abstratos somente, mas preenchendo-os das condições reais que possibilitam a existência daquilo. Ou seja, você tem uma essência, mas essências são apenas conceitos. A essência não basta, você tem que ter, vamos dizer, a existência. Então, a essência tal como está na existência e não como está no mero conceito abstrato. Isso aqui é coisa absolutamente básica, né? Então, eu estava dando agora mesmo um exemplo de como as pessoas raciocinam só com conceitos abstratos separados, vamos dizer, da realidade da sua materialização, por assim dizer. Então, apareceu aí uma moça defendendo a ideia dos banheiros unissex. Ele muito bem, mas então como é que nós vamos realizar isso aí? Né? São só os transexuais que terão acesso aos banheiros femininos ou todos os homens? Se for todos os homens, vai acontecer o seguinte: o transexual quer entrar no banheiro feminino porque ele se sente constrangido no banheiro masculino. Mas quando ele entrar no banheiro masculino, o banheiro feminino estará cheio de homens. É isso que você quer? Não, não pode ser. Então vamos pensar a hipótese oposta. Só os transexuais entram. Eu digo, muito bem, o que é um transexual? É uma pessoa que está vestida de mulher? Isso não pode bastar. É preciso que seja um transexual bona fide, como diz aqui, quer dizer, um transexual de fato. Qual é a prova de que ele é um transexual? Estar vestido de mulher não basta. Outra coisa, pode ser que o transexual esteja vestido de homem naquele momento, nem todos se vestem de mulher o tempo todo, tá certo? Então vai precisar uma prova de transexualidade autêntica. Na prova, muito bem, para quem você mostra a prova? Hã? Então tem que ter um porteiro. Tem que ter um porteiro, uma regulamentação, varas especializadas de justiça, uma burocracia infernal simplesmente para entrar num banheiro. Isto é necessariamente assim. Quando as pessoas dizem, não, mas isso aí pode aumentar o número de estupro, eu digo, não, isso aí é uma possibilidade. Mas eu estou raciocinando não as possibilidades, e sim as condições necessárias da materialização da ideia. Coisas que vão acontecer necessariamente, não que podem acontecer. Então, tem várias coisas que você vai precisar definir na transformação da ideia em realidade, você vai precisar tomar várias decisões legais, por assim dizer. Então, uma decisão. O homem tem acesso ao banheiro feminino só na porta principal ou também nas portas das privadas? Então, no primeiro caso, você está assegurando que a pessoa tem o direito à privacidade só na privada, né? Agora, e os homens? Os homens não fazem pipi na privada, eles fazem pipi em público. Né? Então, se as mulheres não forem obrigadas a fazer pipi em público também, eles estão sendo discriminados. Então, isto é um conflito que vai surgir necessariamente, não é assim, a possibilidade do estupro. Talvez não aumente o número de estupros, né? Pode ser que aumente, pode ser que não aumente, mas essas coisas que eu estou falando não são possibilidades, são exigências reais que decorrem da transformação do conceito em coisa. Estão entendendo como é que é isso? É como você passar do tridimensional para o plano, né? Agora, você vê, eu outro dia estava aqui querendo construir uma garagem, né? E fui fazer a planta da garagem. Então eu tinha o conceito da garagem na minha cabeça. Para você transformar não numa garagem tridimensional, mas numa simples planta, você tem que tomar um monte de decisões que você não tinha pensado antes. E da planta para a coisa tridimensional, outras tantas decisões. Então, qualquer projeto humano tem isto. Ele consiste não na sua ideia geral abstrata, mas na coisa e na situação real que vai ser criada. E a maior parte das pessoas não é capaz de fazer essa transição, não tem treinamento suficiente para isso. Então, pega uma palavra, pega mais ou menos o conceito dicionalizado e tira conclusões lógicas a partir dela. É assim que as pessoas pensam. Pois não tem O Marco Antônio Villa não chegou a dizer que o PT não é um partido comunista, porque ele jamais pregou a socialização total dos meios de produção? Disse isso. O que é isso aí? Uma conclusão tirada de uma definição de dicionário. Ora, para estudar o movimento comunista, nós temos que considerá-lo, não, vamos dizer, no seu discurso ideal e pretextual, mas na totalidade da sua existência material no mundo, da sua ação efetiva no mundo. E quando você começa a tentar conceber esta ação efetiva, você vê que é uma coisa de uma complexidade monstruosa. Você imagina o sujeito, o alto funcionário da KGB, incumbido, por exemplo, de coordenar os trabalhos na América Latina. Então, só na América Latina já encontra uma variedade de situações assim, alucinante. As condições não são as mesmas em todos os países. Então, em alguns países, você pode ter já uma tradição de movimento comunista, de modo que uma propaganda ostensivamente comunista possa funcionar. Mas em outros países, não. Então, além disso, tem o problema da etapa. Porque a transição do capitalismo para o socialismo é vista como uma etapa do desenvolvimento histórico. Esta etapa, por sua vez, se divide em inumeráveis subetapas, conforme o quê? O estado de desenvolvimento das forças produtivas. Por exemplo, em 1964, surgiu dentro do Partido Comunista uma discussão de se o Brasil tinha ou não uma burguesia nacional capaz de se aliar ao Partido Comunista. O que é uma burguesia nacional? É uma burguesia capitalista, mas que tem interesses antagônicos ao do capital estrangeiro. Uns diziam que sim, outros diziam que não. Você sabe a resposta? Eu não sei. Então, naquela época surgiu esse bafafá, porque daí deveriam derivar duas estratégias opostas. A estratégia de uma aliança com a burguesia nacional, portanto, onde você não vai pregar comunismo, você vai pregar democracia, eleição direta, etc, etc. Para daí você, tendo conquistado as liberdades democráticas, o Partido Comunista tem um espaço a mais para agir. Ou, por outro lado, se não existe a tal da burguesia nacional, então não adianta fazer aliança com ninguém, nós temos aqui que partir para o pau. As guerrilhas surgindo disso aí. Disse um livro do Caio Prado Júnior, chamado A Revolução Brasileira, que toma o partido desta última alternativa, enquanto o Comitê Central do Partido, Prestes e outros, advogavam a continuidade da antiga estratégia da luta com a burguesia nacional. Agora você imagina como seria a situação, por exemplo, num país africano onde a maior parte da população é tribal. Por exemplo, na história da África do Sul, existe uma facção do Partido Comunista, constituída inteiramente de indígenas, população tribal, que se dedicavam à causa comunista assim, de corpo e alma, e tiveram uma importância extraordinária. Tá certo? Porém, se eles têm uma existência tribal, eles não fazem parte nem do proletariado, nem do campesinato, eles são uma terceira coisa. E quais são os interesses de classe dessa gente? Hã? E como articular esses interesses de classe, que é interesse de uma tribo, na verdade, com a estratégia global dos comunistas. Né? Mas ainda, dentro mesmo de países que correspondem mais esquematicamente à descrição sociológica de Karl Marx, você tem um problema, vamos dizer, da convivência entre as várias classes. Por exemplo, nos anos 30, era mais ou menos doutrina oficial que a classe média é inimiga natural do comunismo e ela tende naturalmente ao fascismo. Não é isso? As diferenças entre comunismo e fascismo, na verdade, sob muitos aspectos, são irrelevantes. Mas, até certo ponto, isto se verificou. Só que hoje nós sabemos, por exemplo, que quem mais contribuiu em dinheiro para a formação do partido nazista foi o proletariado alemão. E a classe média estava lá fornecendo mártires antinazistas a toda hora. E, mais ainda, se nós procuramos a história dos líderes comunistas ao longo do desenvolvimento europeu, você verá que o número deles pertencente ao proletariado é ínfimo, quase nulo. E eram todos de classe média ou alta. Então, como é que você administra isto? Por exemplo, quando um desses líderes falha, os outros dirão: ah, que você tem um resíduo de classe média, então você tem uma tendência ou fascista, ou anarquista, ou irracionalista, alguma dessas coisas. Mas o próprio sujeito que está falando isso também tem o mesmo resíduo de classe média. Então como é que você vai administrar? Você imagina a complexidade da administração dessas coisas. Isso quer dizer que se você pegar a totalidade da ação dos partidos comunistas no mundo, você não verá nenhuma unidade ideológica nessa coisa. Porque os discursos que têm que ser levantados nas diferentes situações são distintos. E, portanto, você tem várias formas ideológicas. Por exemplo, no Brasil é clássico o discurso nacionalista como instrumento do Partido Comunista. O Partido Comunista sempre fomentou o nacionalismo brasileiro. Mas que nacionalismo? É o culto dos heróis nacionais? É o culto dos símbolos nacionais? É o culto da história nacional? Não, é o anti-imperialismo, o anti-americanismo e só. Aliado um pouco ao senso de propriedade do solo. Tipo assim, o petróleo é nosso. Então, pelos fatores que eu analisei na aula anterior, você vê que já existe a tendência brasileira a um nacionalismo geográfico, por assim dizer. Em todo lugar, o nacionalismo, os movimentos nacionalistas, se baseiam na história, nos grandes feitos em comum da população, nos heróis, etc, etc. No Brasil, não. Ele se baseava eminentemente num fator material, que é a posse do território. São as nossas riquezas minerais, o petróleo é nosso, etc, etc. Então já é um nacionalismo sui generis. O Partido Comunista viu nisso uma grande oportunidade, porque se o nacionalismo é baseado no senso de propriedade da terra, então isto coloca o país naturalmente em antagonismo com interesses estrangeiros que visam a propriedade da mesma terra. Então, durante longos anos, você não verá discurso comunista em público, você só verá discurso nacionalista. Impulsionado pelo quê? Pelo Partido Comunista. E assim por diante. Né? Ou seja, a simples necessidade de você adaptar o movimento comunista à variedade de situações locais já faz com que se torne irreconhecível nele a presença do ideal da sociedade sem classes. Porque ele não está falando disso em parte alguma. Né? Isso aí aparece, vamos dizer, como uma referência muito longínqua, mas em nenhum lugar é disso que se trata. Ah, nós vamos aqui criar no Paraguai a sociedade sem classe, ou criar na Zâmbia a sociedade sem classe. Né? Então, para criar uma sociedade sem classe, você tem que partir das classes existentes, e elas não são as mesmas. Tá certo? Não tem a grade da hierarquia social, não é a mesma em toda parte. Então, isso quer dizer, nós só podemos entender o comunismo como um movimento mundial voltado à conquista do poder em toda parte, pelos meios mais variados e imprevisíveis, e, portanto, com as justificativas ideológicas mais variadas e imprevisíveis. Daí a pergunta é, mas se ele não tem unidade ideológica, não há unidade de um discurso, onde está a unidade, então? Este é outro item absolutamente fundamental para entender o comunismo. A unidade do comunismo é de tipo hierárquico. Então, é obediência a um comando estratégico, tá certo? Que determina as variações locais e as controla e administra, usando o acelerador e o breque e vários outros instrumentos. Então, o comunismo tem que ser entendido como uma organização material, tão material quanto um exército ou quanto um Estado. Só que é uma organização transnacional, né? Transestadual, tá certo? E é transcontinental. Por que que quando o Fidel Castro começa a organizar a sua guerrilha, ele convoca a Conferência Tricontinental? Isso já mostra um movimento que abrange no mínimo 3 continentes. Na verdade, mais de 3. Né? E hoje, o que que você vê? Qual é a versão atual? É o BRICS. O BRICS tem países de 4 continentes. Então, Europa, América Latina, África e Ásia. Não é isso? Isso quer dizer que o comando desta coisa é um negócio enormemente complicado. E a central de comando está onde sempre esteve, está na KGB, obviamente. Não está no governo soviético. Isso é importantíssimo entender. O governo soviético se constituía do Comitê Central, do partido, do governo constituído, com seus ministérios, e da Duma, ou parlamento. Isto é o governo soviético. A KGB é outra coisa. A KGB, teoricamente, é um órgão do governo soviético. Uma coisa é que ela é muito maior do que o governo soviético. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. Era só dentro da União Soviética, que tinha 700 mil funcionários. Era que diminuiu um pouco, está em 300, 400 mil hoje. Tá certo? E que tem uma rede de colaboradores mundial. Tudo isto está nos arquivos. Por quê? Os russos sempre tiveram a mania de registrar tudo. Os arquivos soviéticos contêm tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Então, o acervo da KGB constituía-se de 8 bilhões de dossiês na época em que fizeram a mudança de sede. Né? que foi coordenada pelo aquele agente russo que escreveu o livro junto com o historiador Christopher Andrew, The Sword and the Field, A Espada e o Escudo. Ele era o cara encarregado de fiscalizar a entrada e saída dos documentos no transporte de um edifício para outro. Esse transporte, só o transporte dos documentos, levou 10 anos. Então você imaginar a abrangência do campo de informações que essa gente tinha que administrar. Comparado com isso, a CIA é uma escolinha de bairro. A CIA não tem essa abrangência. Tá certo? Hoje talvez está lutando para ter. Tá certo? Só que eles estão muito atrasados nisso aí. Você não pode esquecer que os Estados Unidos não tiveram um serviço secreto para atuar no exterior até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a KGB já era uma potência. E os Estados Unidos, então, pela primeira vez, tentaram criar, vamos dizer, primeiro OSS, Organização de Serviço Secreto, que depois virou a CIA. OSS foi criado durante a guerra. E nesse tempo, os Estados Unidos eram aliados da União Soviética. Então, não havia prevenção contra a presença de agentes comunistas ali dentro. Resultado, a OSS estava repleta de agentes comunistas. E assim nasceu a CIA. Então, a história da CIA é recheada de contradições e absurdidades por causa dessa origem. Tá certo? Então, a KGB não tem concorrentes, não teve e não tem. Nada se compara com o tamanho da KGB. E é ali que se dá o controle dos movimentos comunistas nos vários lugares. Isso quer dizer que, às vezes, nem o governo soviético sabe o que estão fazendo. O Parlamento Soviético e o Ministério Soviético jamais teve acesso ao orçamento da KGB. Eles não sabem quanto dinheiro tem na KGB. Então, isso é a mesma coisa que dizer que praticamente só a KGB tem dinheiro. Então, nós só podemos entender o movimento comunista se o tomarmos nessa sua materialidade, na variedade das estratégias, subestratégias locais, e na articulação dessas várias estratégias num único objetivo. Qual é o objetivo? A sociedade sem classe? Talvez, mas antes da sociedade sem classe precisamos ter o poder. Então isso quer dizer que 100% do esforço é para a conquista do poder. Quando tivermos o poder total, aí pensaremos na sociedade sem classe. Porém, o poder total quer dizer você chegar ao governo? Não, o poder total é a extinção da classe antagônica. A qual começa a ser o problema a partir do momento que você toma o poder. Então, como extinguir a classe antagônica? Matando todos? Não dá. Mesmo porque, se você vai liquidar com os burgueses, no período em que você está fazendo isso, é absolutamente necessário que o capitalismo continue funcionando. Você imagina, você toma o poder, no dia seguinte todas as empresas vão embora. Todos os burgueses fogem. O país faliu. Você não tem nem o que administrar. Então é preciso que o capitalismo continue funcionando durante o período da sua própria extinção. Isto é fundamental, né, no movimento comunista, fundamental. Então, como se faz para extinguir o poder da burguesia? Não é matando todos, não é prendendo todos, não é mandando todos para o paredão ou para o gulag, é usando duas coisas: inflação e impostos. Quem disse isso? Lenin. Veja, Lenin toma o poder não numa eleição democrática como Lula. Toma o poder no bojo de uma revolução sangrenta, ou seja, ele tem o poder total sobre o governo desde o primeiro dia. Mas esse poder total é sobre o governo, não sobre toda a sociedade. Ele vai precisar estender esse poder a toda a sociedade. Então, para isso, precisa destruir a classe antagônica. E só tem um jeito de destruir a classe antagônica, que é aumentando impostos e criando inflação. Então, essa burguesia vem se tornando cada vez mais dependente do governo, até que se torne um órgão dela. E daí você mete um comissário político em cada empresa, e é o comissário político que manda. E o empresário continua sendo dono nominal por mais algum tempo, e você tira até a posse nominal. Este processo é enormemente complexo e demorado. Sem contar também a variação das situações locais dentro da própria União Soviética. Que você tinha desde cidades com parque industrial imenso até uma imensa extensão de terras onde vigorava apenas uma economia agrícola. E em outros lugares não tinha nem isso. Onde os caras ainda viviam de economia extrativista. Né? Então, como é que você vai administrar isso aí? Por exemplo, Stalin criou muita fama dentro do movimento comunista como comissário das nacionalidades. Quer dizer, a União Soviética abrangia muitas nações com línguas diferentes. Então, também a variedade das situações locais exigia uma variedade de estratégias e táticas diferentes. E como organizar e unificar tudo isso? Foi o Stalin que fez esse negócio. Stalin era um linguista. Então, ele compreendia as várias linguagens das nações e ele fez, na verdade, fez um belo trabalho. Ele sempre conseguiu manter a unidade da União Soviética por baixo, vamos dizer, da diversidade de interesses nacionais sempre em conflito. E é claro que uma parte dos conflitos ele resolveu na base da brutalidade, mas outros não. Então, por exemplo, havia lugares onde você podia impor o russo como língua oficial, em outros lugares você não podia. Você ia ter que aceitar ou a duplicidade de linguagens, ou então você tinha que promover a língua nacional mesmo. E assim por diante. Então, só para administrar a coisa dentro de um só país, entre aspas, porque na verdade eram muitos países, a coisa já era de uma complexidade imensa. Então, isso quer dizer que você não vai reconhecer o movimento comunista pela sua unidade ideológica em parte alguma. O movimento comunista pode lançar qualquer bandeira que interesse ao aumento do seu poder. Isso aí pode ser, por exemplo, o livre comércio. Karl Marx sempre defendeu o livre comércio, porque se não tem livre comércio, meu filho, o intercâmbio internacional é frouxo. E daí nós não podemos exportar a revolução para parte alguma. Você precisa, naturalmente, vamos dizer, da livre entrada de revolucionários em todas as nações. Se não há livre comércio, fecha a fronteira. Agora, como é que nós vamos fazer para botar os agitadores lá dentro? Então, hoje em dia, você vê o pessoal achando que a coisa mais antagônica ao comunismo é o livre comércio. Por quê? Vão pelo conceito abstrato. Nem estudaram Karl Marx, nem Lenin, nem coisa nenhuma. Quer dizer, esse pessoal pensa de uma maneira simplória, que é para um comunista ler aquilo e dar risada. Pelo menos um comunista profissional mesmo, às antigas. Então, você só vai reconhecer a presença da ação comunista pela via organizacional, não é pelo discurso ideológico, não é pelas bandeiras levantadas. Por exemplo, o comunismo pode ser internacionalista ou antinacionalista em certos momentos, como foi na Primeira Guerra, e em outros lugares ele pode promover o nacionalismo. Então, por exemplo, como fez na África ou como faz na América Latina, porque descobriu que interesses nacionais têm um potencial anti-imperialista ou anti-americano, então é preciso explorá-lo. Mais ainda, uma coisa é luta de classes, outra coisa é a luta entre potências. Não há medida comum entre essas duas coisas. Ora, você diz, nós queremos derrubar a burguesia, mas no momento existe um outro treco que chama o imperialismo americano. Então, nós estamos lutando contra a burguesia americana? Não pode ser, porque nós precisamos dela para sustentar o Partido Comunista. Foi a instrução que Stalin deu aos agentes comunistas nos Estados Unidos. Esqueçam o proletariado, cultivem os burgueses e o beautiful people das artes e espetáculos. Porque esses vão dar dinheiro para sustentar o movimento. Então, não é a burguesia americana que está combatendo, é o Estado americano e a civilização americana. Isto que está combatendo, mas sem tocar nas grandes fortunas. Você vê como isso pode ser enormemente complicado? Então, isso quer dizer que um discurso anti-burguês nos Estados Unidos só servia para enganar, trouxa, aqueles imigrantinhos italianos que tinham chegado na véspera. Eles ainda acreditavam nisso, mas o pessoal que estava atuando efetivamente no Partido Comunista, os revolucionários profissionais, nem tocavam na burguesia. Ao contrário, tinham as melhores relações, como tem até hoje. Você vê que se não fosse a grande burguesia americana, a esquerda latino-americana já teria acabado há muito tempo. Se não fosse Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, George Soros, Zuckerberg, etc., o pessoal da Microsoft, né, já teria acabado. Então, num determinado país, o movimento comunista pode estar seguindo, vamos dizer, o discurso ideológico clássico da destruição da burguesia e do poder proletário. Em outro lugar, vai ter que fazer uma coisa completamente diferente. E as pessoas olharão, vamos dizer, o amador não reconhece a unidade disto. Por quê? Porque ele está procurando uma unidade ideológica e publicitária, de uma linguagem publicitária. Isto não existe. Estou entendendo a monstruosidade do erro que essas pessoas fazem a estudar o comunismo. Então, não há unidade ideológica, não há unidade de discurso, não há unidade sequer de objetivos. Só há uma unidade, a unidade do comando. E se perguntar de onde veio o comando do movimento comunista internacional hoje? Vem de onde sempre veio, vem da KGB. E estreita associação com o serviço secreto chinês. É tudo uma obra de serviço secreto. Você vê que serviço secreto no Ocidente, ele basicamente consiste de coleta de informações essenciais para a segurança nacional. Não é isso? Mas o serviço secreto no mundo comunista, ele não é isso. O serviço secreto é tudo. Ele dirige a educação, ele dirige as publicações, ele dirige as normas morais, ele dirige a literatura e as artes. Tudo isso estava e está sob a administração da KGB, que hoje chama FSB, até hoje. Então, isso quer dizer, é muito difícil você dizer quem está no comando. Você procura um grande líder. Você não vai ver grande líder algum, meu filho. O grande líder não manda nada comparado com a KGB. Gorbachev, quando estava lá, comparado com a KGB, não era nada. Tá certo? E Yeltsin também não. Então, veja, com todas as transformações que a Rússia passou, quem terminou na chefia? O chefe da KGB. Como não poderia deixar de ser? E vai continuar sendo sempre assim. Não há a menor possibilidade de a Rússia se transformar numa democracia. Nem a China. Eles estão comprometidos com isso, eles só sabem fazer isto. Agora, por exemplo, qual o objetivo chinês no Brasil? Implantar a sociedade sem classes? Ora, você está brincando comigo? O chinês está lá para comprar tudo a preço de banana. E promover o quê? O capitalismo chinês. Que é o quê? Que é dependente do governo chinês. Você sabe quem é o maior investidor na China? O exército chinês. Então, isso quer dizer que a ocupação econômica através das fibras chinesas já é ocupação militar virtual. E o empresário brasileiro, sempre pessoas tão sábias, né? No Brasil, se ele receber um dinheiro do pai, ele já acha que ele é Albert Einstein, né? Os chineses mudaram, eles não são mais comunistas, eles só querem fazer negócios. É assim que os caras pensam, meu Deus do céu. Porque não entendem, vamos dizer, a complexidade, a diversidade de situações, ou como dizia Trotsky, desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, você tem vários países em diferentes estágios do movimento da transformação revolucionária e você precisa variar a sua estratégia e tática em cada um conforme a situação local. Claro que existe. Eu estou falando tudo isso sem contar a possibilidade de erros. Como cometeram erros no Brasil? Não é isso? Quando aqueles que apostaram na guerrilha, eles não sabiam que eles só iam servir para uma coisa. Servir de garoto de propaganda. Depois de morto, servir de garoto de propaganda para outra facção do partido, a facção gramsciana, que foi pela aliança com a burguesia nacional, certo? Tomaram o PMDB, o antigo MDB, tá certo? E através do processo eleitoral foram subindo, subindo, subindo e acabaram dominando tudo. Então, os guerrilheiros serviram para isso, o que mostra que a guerrilha não era uma estratégia. A guerrilha era apenas, vamos dizer, uma tática errada que servia à estratégia contrária. Então, as guerrilhas foram um erro, evidentemente. Porque mártires haveria de qualquer jeito. Aliás, seria até melhor se não fossem guerrilheiros, se o governo começasse a matar apenas militantes operários desarmados. A propaganda funcionaria até muito melhor. Não é isso? Então, estudantes, né? Como assim? A morte daquele rapaz Edson, não sei o quê, né? foi explorada no movimento publicitário nacional. Quer dizer, se as vítimas fossem todas pessoas desarmadas, a propaganda seria até mais convincente. Como nós sabemos que pelo menos metade dos caras que morreram eram guerrilheiros armados, bom, nós não nos comovemos muito com a sua morte. Só eles mesmos se comovem. Então, isso quer dizer que a concepção estratégica de qualquer dirigente comunista consciente implica um horizonte de consciência enormemente maior do que de qualquer liberal conservador na praça. Se você pegar aqui nos Estados Unidos, quantas pessoas compreendem o movimento comunista? Em outras épocas houve bastante gente. Hoje são poucos. Eu destacaria aí o Jeffrey Nyquist, a Diana West e, sobretudo, este autor, que é o melhor de todos, Robert Chandler. Este livro é indispensável e deveria ser publicado no Brasil. Esse sujeito, em 2008, ele já estava escrevendo sobre o Foro de São Paulo. Esse livro é de 2008. E não só falando do Foro de São Paulo, mas mostrando o encaixe do Foro de São Paulo dentro da estratégia global comunista. Então, a partir dos anos 80, antes já da queda da União Soviética, o Partido Comunista já havia feito algumas modificações estratégicas globais. A primeira delas foi a absorção de outras facções comunistas. Isso é fundamental. O movimento comunista estava muito dividido, esfacelado em facções antagônicas, estava difícil administrar isso. Então eles decidiram fazer abdicar da unidade ideológica, da unidade do discurso, completamente, e deixar entrar qualquer um que estivesse contra o imperialismo ou contra o Ocidente. Então aí o movimento se abre para todas as tendências que nasceram com a escola de Frankfurt, cujas doutrinas foram inicialmente rejeitadas pelo Estado Soviético. A escola de Frankfurt se origina não em Frankfurt, se origina em Moscou. Quem a criou foi Georg Lukács. Foi lá com esta proposta, com várias teorias que na época soaram escandalosas. Uma delas é a teoria da consciência possível. Ou seja, nós não adianta você apostar na consciência que o proletariado tem da sua situação, porque ele não tem nenhuma. Nós temos que apostar na consciência que ele pode vir a ter. Então, é um pouco a teoria leninista do proletariado honorário. Passa a ser proletário quem você nomeou como proletário. E, em segundo lugar, Georg Lukács dizia: a luta de classes é secundária. O principal é a luta civilizacional. O nosso obstáculo não é a burguesia. O nosso obstáculo é a civilização cristã ocidental. Sem derrubá-la, nós jamais derrubaremos a burguesia, porque a burguesia está protegida sob uma carapaça cultural e civilizacional, que são os tais dos valores cristãos, a sociedade burguesa, a cultura burguesa, enfim, tal como ele a entendia. Então, ele queria mudar completamente, vamos dizer, o sistema de prioridades, a escala dos alvos prioritários. Então, na concepção dele, a luta cultural se transformava no prioridade 1, e todas as outras e os subordinados a ela. Isto na época soou escandaloso, porque parecia contrariar a teoria da infraestrutura e superestrutura. Karl Marx dizia que a organização da economia é a infraestrutura e que a ideologia, a cultura, etc., etc., é apenas um adorno construído em cima disto. É a justificação, um adorno justificatório do estado de coisas na economia. E o que o Lukács estava dizendo parecia contrariar isso aí, então não na União Soviética ninguém quis saber disso aí. Mas mandaram ele de volta para o Ocidente e disseram: então você vai fazendo isso lá na Alemanha, na Hungria, onde você quiser. Aqui não. E acontece que o negócio deu certo. Então, a partir dos anos 80, a estratégia do Georg Lukács foi realmente adotada pela União Soviética. Então, isso quer dizer que os alvos culturais se tornaram prioritários. E uma série de bandeiras, ou de objetivos, ou de ideais, que antes eram desprezados pelo movimento comunista, como ideais pequeno-burgueses, tingidos de irracionalidade, como você vai ver no próprio livro do Lukács, A Destruição da Razão, já aparece tudo isso, tipo, feminismo, abortismo, gaysismo, liberação de droga, etc., etc. O comunismo, inicial, até um certo ponto, desprezava essas coisas. Desprezava, mas não deixava de usá-las, tá certo? Mas usava de maneira, para assim dizer, episódica. A partir dos anos 80, começa a fazer um uso sistemático desta coisa. Então nós podemos dizer, as lições da Escola de Frankfurt foram absorvidas, finalmente, pelo movimento comunista internacional, e daí é que surge este florescimento enorme, tá certo, de reivindicações, entre aspas, pequeno-burguesas, individualistas, etc. Que é uma coisa mais individualista do que o sexo. É isso. O sujeito está pensando em sexo, ele está pensando na vida sexual dele, não do vizinho. Tá certo? Então, você explorar, por exemplo, interesses sexuais não atendidos, é você explorar o quê? O individualismo das pessoas. Mas o individualismo também pode ser posto dentro a servir a máquina publicitária comunista. Por quê? Porque é criador de antagonismos. E vai acirrar as contradições. Não são contradições de classe, presta atenção. Por exemplo, entre um gay e um hétero, há um conflito, mas não é um conflito de classe. Os dois podem pertencer à mesma classe. Pode ser até que o gay é um bilionário e o hétero conservador é um pé rapado. Aliás, isso acontece. Nós sabemos que o povo brasileiro, o povo das camadas mais pobres, é 100% contra essas coisas. E nas classes altas você tem inúmeros adeptos, classes altas de beautiful people, de televisão, cinema, etc, etc. Então, não é um conflito de classe, tá certo? Mas no conjunto serve a guerra civilizacional. E a guerra civilizacional é essencial para quê? Para a tomada do poder. A questão do conflito de classe e da destruição da burguesia pode e deve ficar para depois. Porque você não pode destruir a burguesia antes da tomada do poder. Aliás, nem imediatamente depois. Você precisa que ela continue trabalhando. Não se trata de destruí-la, mas de substituí-la gradativamente. É? Então, mesmo que não mude o sistema pode continuar capitalista durante muito tempo. O que importa são os agentes que estão lá. Então, o que importa é a submissão dos grandes grupos econômicos à estratégia geral comunista. Quando você tem esses conceitos na mão, e acho que esses conceitos são absolutamente irrefutáveis, isto é exatamente assim, tá certo? Não tem como não ser. Então você vê, em primeiro lugar, que a visão que as pessoas têm do comunismo nas classes falantes brasileiras é simplória, bocó, tá certo? E perfeita para fazer deles idiotas úteis. Perfeito, né? Em segundo lugar, você acaba vendo que a influência do movimento comunista, tá certo, na política brasileira é imensamente maior do que você pode imaginar. Né? Porque qual é a tradição dominante nesta política? Né? É a tradição getulista. Trabalhista getulista. Do Estado assistencial. E esta política serve, obviamente, aos interesses do movimento comunista, que sempre a apoiou. Não é isso? Se você perguntar, o outro lado esteve no poder durante quanto tempo? Esteve durante os 7 meses do governo Jânio Quadros. E só. Hã? Depois esteve algum tempo com o Collor. Não é isso? Você vê, com a facilidade com que o país se livrou desses dois governantes, basta para você medir a força da influência comunista. Não é isso? Isso quer dizer, o comunismo domina o cenário político nacional há décadas, ao ponto de que, quando veio um governo militar prometendo eliminar o comunismo, o que ele fez? Seguiu as mesmas políticas estatistas e assistencialistas do Partido Comunista, porque a imaginação dos caras não vai além disso. E, mais ainda, por que os militares não fizeram, na verdade, nenhuma propaganda anticomunista? Tem inibição mental. É aquela ideia, não vamos falar porque isto vai dar força ao inimigo. Então, é política do avestruz. Você acha que você não falando do adversário, ele não vai adquirir força. Então, você mesmo se coloca dentro da espiral do silêncio e acha que com isto você está negando publicidade ao inimigo. Como se o inimigo estivesse louco para obter publicidade. É? O movimento comunista, ele se tem outra característica que é permanente nele. Ele sempre tem dois andares, ele tem uma fachada pública e tem uma fachada clandestina, mesmo onde o partido está legalizado. E o comando está sempre e necessariamente na parte clandestina. Então isso quer dizer que você, se você tiver líderes comunistas de alta projeção, eles não estão no comando. O comando está sempre embaixo, dentro da própria União Soviética. Quando você vê políticos soviéticos brilhando, etc., bom, das duas, ou é o homem da KGB ou ele não anda nada. E se for o homem da KGB, como o Putin, ele manda não pelas suas ações públicas, mas por ações clandestinas. Por exemplo, mandar matar os adversários. O Putin condena alguém à morte? Manda condenar alguém à morte publicamente? Não. Alguém vai lá e some com o adversário. Então, o poder do Putin se baseia fundamentalmente em métodos de ação clandestina que são da KGB. E não na política normal, política eleitoral, legislativa, etc., etc., etc. Vamos dizer, a variedade das estratégias requeridas para você manter um governo mundial dá ao movimento comunista uma elasticidade de discurso que é uma coisa monstruosa. Por exemplo, você tem ali desde a pregação ateística oficial soviética até a teologia da libertação. E hoje eu estava ouvindo um rapaz que fez uma gravação dizendo: olha, enquanto os soviéticos se infiltravam na Igreja Católica, dominavam, a CIA não ficou quieta. A CIA começou a fomentar essas igrejas protestantes que fazem a teologia da prosperidade, etc., etc. Eu digo: a CIA fez isso? Eu digo: tá bom, então repito para você o mesmo. Mesma pergunta que sempre faço aos comunistas que dizem que a CIA fez o golpe de 64. Me cite o nome de um agente da CIA lotado no Brasil. Não tem nenhum. Ora, da onde veio este negócio da teologia da prosperidade? Veio do liberalismo ateu, meu Deus do céu. Você vai concentrar as coisas no lado econômico, promover a livre empresa, fomentar a atividade capitalista e fugir das questões básicas. Em segundo lugar, a tal da teologia da prosperidade entrou no Brasil fazendo muito mais propaganda anticatólica do que propaganda anticomunista. Eu não vejo um pastor falar de comunismo, mas eu vejo os caras toda hora: não, esse negócio de Maria, idolatria, não sei o quê, essa missa não vale nada, o Papa é satanista. Isso eu vejo eles falando toda hora. Então, em que estratégia isso está inserido? Na da CIA? O que que a CIA pode ter a ver com isso? Então, isso quer dizer que este imenso movimento, o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, ele, em parte, ele tem um certo potencial anticomunista, mas é só um potencial. Não apareceu, não está atuando ainda. Você não vê ninguém fazer discurso anticomunista. Um ou dois. O Marco Feliciano, por quê? Porque eu disse para ele fazer isso e ele entendeu, entendeu. Esse homem inteligente entendeu. Mas você vê que, de modo geral, o crescimento das igrejas evangélicas contribuiu para entregar a igreja católica mais ainda na mão da teologia da libertação. Então, hoje nós podemos dizer, a teologia da libertação domina a Igreja Católica 100%. Os focos de resistência que você tem são pessoas isoladas, ou que sobraram de outras épocas, ou que se informaram por cima, tipo Padre Paulo Ricardo e outros. Mas institucionalmente, a Igreja Católica está na mão dos teólogos da libertação. Então, e daí o fenômeno do PT. O livro do Luiz Mir, O Partido de Deus, está muito certo ao dizer que foram as comunidades eclesiais de base que geraram o PT. Só que ele acredita que as comunidades eclesiais de base agem a favor da igreja, para a consolidação da igreja, quando na verdade se dirige à sua destruição. Nós sabemos que, com a ascensão da teologia da libertação no domínio da igreja, os fiéis fugiram da igreja e foram tudo para as igrejas evangélicas. Então, É óbvio que a Teologia da Libertação não é um órgão da igreja, não é um braço da igreja. É o braço do comunismo infiltrado na igreja para, em parte, destruí-la, enfraquecê-la e usar o que sobrar dela, tá certo? Como dizia o Antônio Gramsci, como megafone das nossas propostas. Ele dizia literalmente isso. Não devemos destruir a igreja católica, mas usá-la, infiltrar-nos nela e usá-la como megafone, né? Então, isso quer dizer que vários movimentos culturais, religiosos, morais, etc., etc., no momento todos eles estão convergindo para a estratégia comunista. Praticamente todos eles. Inclusive o movimento do impeachment. Você veja, o movimento do impeachment surge como uma transformação do protesto popular de março de 2015. É isso. Aquele movimento se afirma, em primeiro lugar, como uma revolta contra toda a classe política. Não é isso? Então, aliás, o movimento popular só existiu por quê? Porque a classe política não fez nada para parar a roubalheira. Se ela tivesse feito, talvez nem existissem esses protestos, né? Mas, como os políticos não agem, vamos agir nós. A partir daí, então, sobretudo o pessoal tucano começou a pensar: como é que nós vamos virar essa situação e transformar em nosso favor uma coisa que, nesse primeiro momento, está contra nós? Então, para isso é que existem esses líderezinhos criados assim, na verdade, pela mídia, tipo Kim e Fernando Holliday, etc., etc. Esses meninos são facilmente enganáveis, não tem cultura nenhuma, não sabe coisa nenhuma, apareceram ontem, mal se livraram das fraldas. E você lhes oferece a perspectiva de uma carreira política, eles fazem qualquer coisa por você. Tá certo? E daí surge a ideia, em primeiro lugar, da marcha para Brasília, que consiste em transferir a iniciativa do povo nas ruas para os políticos em Brasília. Não é isso? Um pouco mais adiante já aparecem as figuras de Miguel Reale e Hélio Bicudo, inserindo o movimento antipetista na tradição das nossas lutas. Ou seja, na tradição das lutas da esquerda que criaram o PT. E hoje praticamente já virou isso. Né? Você vê que o governo Michel Temer, ele anuncia que vai ser o governo dessa gente. Você imagina, por exemplo, colocar o Zé Serra no Ministério das Relações Exteriores. Isso é a garantia absoluta, infalível, da total submissão do Brasil aos interesses do grupo globalista encastelado na ONU, que é um órgão perfeitamente dominado pelo movimento comunista. Então, isso quer dizer que o movimento contra a classe política se transformou num movimento a favor dela. Não é isso? E hoje, qual é o grande objetivo, né, dos líderes, entre aspas? Destruir a candidatura a Bolsonaro. Através do achincalhe, através de processo, através de calúnia e através do parlamentarismo, que é a grande proposta do PMDB, para que não chegue a haver eleições presidenciais de 2018. Tá certo? Então, o que houve no Brasil foi uma transfiguração do movimento, que foi possibilitada, vamos dizer, pela inépcia, pela inconsciência dos líderes. Quer dizer, o horizonte de consciência desses meninos é desse tamanho. Qualquer raposa velha do tucanato percebe muito mais do que isso. E dirigentes comunistas percebem muito mais. Então, tudo isso é muito fácil de fazer, entre outras coisas, porque o movimento comunista domina a mídia brasileira 100%. Isso não é um modo de dizer. Eu não estou dizendo: ah, os jornalistas são, na maior parte, esquerdistas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, eles estão filiados a movimento, eles devem obediência a um comando central comunista. E estão lá para isto. E é assim, é 90% das redações ou mais. Não é isto? Outro dia, um jornalista da Folha, contando, lembrando suas memórias, disse: ah, quando eu era estudante, eu era da Libelu. Libelu é um órgão da Quarta Internacional Trotskista. Depois, mais tarde, eu me formei, fui trabalhar na Folha. Quando cheguei lá, estava todo o pessoal da Libelu lá dentro. E digo que está lá até hoje. Então, a Folha é um órgão da Quarta Internacional. Por isso que botou o Demetrio Magnoli como colunista, porque ele é a voz da Quarta Internacional. O que é a Quarta Internacional? Nós precisamos dizer o seguinte: houve quatro internacionais, que são momentos decisivos na história do comunismo. A Primeira Internacional, chefiado pelo próprio Karl Marx, é a fundação do movimento comunista. Isso não quer dizer que não existissem movimentos comunistas antes, mas Karl Marx foi lá subir cortando todas as cabeças e virou ele o chefe. Tá certo? E conseguiu fazer das suas ideias a doutrina oficial do movimento comunista. A segunda internacional é quando aparecem alguns membros de destaque do Partido Comunista contestando teses fundamentais de Marx e apostando numa estratégia, como eu dizia, reformista. Então, vamos parar com esse negócio da revolução, nós podemos chegar ao comunismo através de reformas progressivas. Isso é um fato, e isso acabou sendo adotado pelo movimento comunista, mas naquele momento deu escândalo. Tá certo? Então ali se teve uma ruptura, e cria-se o que? A Internacional Socialista, que é até hoje, né, representante da esquerda chamada Soft. E o órgão básico disso aí é a Sociedade Fabiana, na Inglaterra, que é dona da London School of Economics. Acontece que a Sociedade Fabiana foi criada por quem? Por ingleses, socialistas modernos, não, foi criada pelo governo soviético. Isto quer dizer que o governo soviético, embora oficialmente se colocasse contra as doutrinas reformistas e revisionistas, como ela chamava, sabia que elas podiam ser úteis no Ocidente. Assim, a mesma coisa que a escola de Frankfurt. Nós não queremos essa conversa aqui dentro, que vai romper a nossa unidade do nosso discurso, mas isso pode ser útil lá fora. Tá certo? Nós sabemos que o grande livro escrito por Sidney e Beatrice Webb, que eram os gurus do movimento Fabiano, o livro sobre a União Soviética, o livro veio pronto do governo soviético, eles simplesmente assinaram. Então, tudo isso é órgão do movimento comunista. Né? Note bem, não tem unidade ideológica. Ao contrário, você tem uma diversificação ideológica, que justamente é o que permite a adaptação da estratégia mundial às diferentes condições locais, culturais, econômicas, etc, etc, etc. Se você analisar agora, vamos dizer, a história da cultura do século XX, você verá que pelo menos metade dela, da cultura literária, musical, cinematográfica, artística, é função do movimento comunista. Tem um artigo que eu escrevi faz tempo, chamado A Mão de Stalin Está Sobre Nós. Vocês deem uma olhada lá e vocês vão ver a imensidão da influência desta coisa. Nós podemos dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, você não teve um escritor célebre que não fosse, de algum modo, cercado e manipulado pelo movimento comunista. Isso não quer dizer que todos fossem entrar no partido. Aliás, a ideia não era esta. A ideia era fazer deles companheiros de viagem e agentes de influência. Ou seja, pessoas que, sem ter uma carreira nominalmente comunista, aliás, podendo até ter a fama de conservadores, nos momentos decisivos apoiassem a União Soviética. Então, por exemplo, John Dewey nunca foi comunista pessoalmente, tá certo? Mas, na hora H, ele sempre tomava partido da União Soviética. Partindo, vamos dizer, da sua isenção. Falou, não sou um marxista, eu sou um pragmatista, etc, etc. E assim por diante. Você vê, e frequentemente, vamos dizer, a identidade pública dessas pessoas é construída pelo Partido Comunista de maneira inversa. Como, por exemplo, você já deve ter ouvido a história de que o Ernest Hemingway foi espião da CIA. Isso é impossível. Você acha que o homem pode morar em Cuba durante 30 anos, ser recebido pelo governo, ser bem tratado, e ninguém desconfiar que ele trabalha para a CIA? Isso é absolutamente impossível. Então, o que é certo é o seguinte, que ele trabalhou para a KGB, trabalhou. Né? E, em seguida, é preciso disfarçar isso com a história que ele trabalhou para a CIA, história absolutamente sem fundamento nenhum, e não dá para você nem argumentar a favor dela, teoricamente. Então, vamos dizer, a capacidade do movimento comunista de manipulação da opinião é um negócio prodigioso. Justamente porque esta influência não aparece com o nome de comunista. Ele não aparece porque não pode aparecer. É? Ela tem que ter a diversificação. A diversificação é a chave do sucesso, meu Deus do céu. Você vê que mesmo no tempo em que a União Soviética tinha um discurso ideológico monolítico consolidado, por exemplo, no Tratado de Marxismo-Leninismo do Otto Kuzinen, que era o livro oficial da Academia de Ciências, né? Mesmo nessa época, eles já diversificavam a estratégia, né? E usavam no exterior agentes que estavam em total discordância com o marxismo-leninismo clássico, como, por exemplo, o pessoal da Escola de Frankfurt. Né? Ou o pessoal do diálogo comunista-cristão. Vou começar por Roger Garraudy. Existe um livro muito interessante chamado Perspectivas do Homem, que saiu, eu creio que nos anos 70, que era a apologia do diálogo entre marxistas e cristãos. Então, o marxista ortodoxo, o marxista-leninista, ele não podia aprovar isto, exceto como tática e fingimento. Mas aquilo que é tática e fingimento não pode funcionar só como tática e fingimento se não tiver um pinguinho de credibilidade. Então tem que ter pessoas que argumentem sinceramente a favor daquilo. Tá certo? No fim, o Garraudy se atrapalhou tudo com essa coisa, acabou virando muçulmano. Falou, quer saber, nem comunismo, nem cristianismo, eu vou é para o Islã, está lá até hoje. É. O que também serve, porque o Islã também é órgão da KGB. Isso aí, onde pega o livro do Pachepa, né, ele vai dizer coisas do seguinte, falou, nós criamos o Yasser Arafat, nós o educamos, botamos ele lá, etc, etc. Então, vamos dizer, 80% desse movimento radical islâmico está na mão da KGB. Também, você veja, será uma coincidência que todas as armas dele sejam sempre russas ou chinesas? Né? E daí o Putin vai dizer, não, nós não vendemos arma para ninguém, isso aí é um negócio clandestino, né? não foi oficialmente o governo soviético que vendeu, mas desde quando a KGB age oficialmente? Né? Quer dizer, é uma coisa assim de um cinismo extraordinário. Então, quando você mede a totalidade dos canais de ação que essa gente tem e você não se deixa iludir pela definição da sociedade sem classes, você entende. Olha, o movimento comunista ele existe materialmente. Ele não é um ideal. Né? E esta existência material é o que o caracteriza. Ele é uma rede de organizações e de canais de comando enormemente complexa, cheia de contradições, tá certo? Que, para a mentalidade marxista formada na dialética, são perfeitamente manobráveis. É no Ocidente, são os liberais, conservadores, que têm uma certa dificuldade de raciocinar dialeticamente, porque eles querem uma coerência. Se você tem uma proposta assim, assim, você tem que agir coerentemente, porque é ação racional segundo o fim. Você diz, bom, isso aí, meu filho, funciona bem na economia e na indústria. Onde entra o fator humano, a mente humana funciona dialeticamente. Né? Então, por que funciona dialeticamente? É muito simples. O ser humano não consegue se concentrar numa mesma ideia por mais de uns poucos segundos. Tudo que você pensa assim, é momentâneo. Então, isso quer dizer que para pensar você precisa de superfícies de contraste. É? São superfícies de contraste que te remetem de novo e de novo e de novo à mesma ideia que antes era fugidia, escorregadia. É isso? Então, em tudo que é humano, você vê o papel, a função essencial da dialética, ou seja, da contradição. É isso? Por exemplo, se você pegar toda a psicoterapia do Viktor Frankl, toda ela é baseada nisso aí. É? Então, bom, você quer tirar uma ideia da cabeça do doente, você prega esta ideia para ele. Né? Isso é o que ele chama de hiperreflexão. Se você tem uma fobia, por exemplo, você tem uma fobia de que tem um jacaré embaixo da cama, né? O que o psiquiatra faz? Tem realmente um jacaré. Você toma cuidado, rapaz. Né? Então, você faz com que a ideia que assombra o sujeito, enquanto ideia, tente se transfigurar em realidade sensível. E daí isto falha. E daí a ideia vai perdendo força. A intenção paradoxal. Exatamente, a intenção paradoxal, não é hiperreflexão. Perdão. Então, e assim muitas outras coisas, mas em toda a psicanálise você vê a utilização desses paradoxos o tempo todo. E, ora, o pessoal liberal é tudo de formação econômica. Eles pensam em termos de economia e de indústria. E não tem, vamos dizer, a capacidade de raciocinar na esfera político-cultural e psicológica. Então, a vantagem nesse aspecto é 100% do movimento comunista, né, ao ponto de torná-lo irreconhecível. Então, você veja, é uma ingenuidade você imaginar que o Partido Comunista é como se fosse um clube, onde ou você tem a carteirinha ou você não pertence. A esfera dos companheiros de viagem e agentes de influência é imensamente maior do que a dos militantes, e tem que ser. Então, não interessa para o partido que uma pessoa haja sistematicamente em favor dele, né? Seja um adepto. Não. Interessa que, nos momentos decisivos, ele faça o que o partido quer. Né? Então, por exemplo, agora, por que é tão importante bloquear a candidatura Bolsonaro? É muito simples. A população brasileira é maciçamente favorável ao regime militar de 64. A prova disso é que, em todas as pesquisas, as Forças Armadas continuam sempre sendo apontadas como a organização mais confiável. Mesmo agora, depois desses vexames todos que o comandante deu. Então, a confiança nas Forças Armadas traduz uma confiança no regime 64. Nós sabemos que esse problema de roubalheira então, simplesmente não existia. Nenhum dos generais presidentes saiu rico, os ministros não saíram ricos, alguns saíram bem pobres, tá certo? Então o pessoal tem uma certa nostalgia dessa, vamos dizer, política higiênica que havia na época. Sem contar o fato de que aquele regime foi bom para a maioria, foi muito mal para umas 10 mil pessoas, que é o pessoal da esquerda, que tá, dos quais um para cada cinco foi para a cadeia. Então, foram um total de 2 mil prisioneiros políticos no Brasil, né? Ao longo de 20 anos, né? Durante 6 meses, durante um ano, assim por diante. E, de certo modo, o Bolsonaro, embora ele não pregue o regime militar, ele é visto como representante desta velha tradição de honestidade, política higiênica, etc, etc. E o povo confia nele. Então é absolutamente necessário retirá-lo do caminho. E para isso, o sujeito não precisa ser comunista. Pode ser um Reinaldo Azevedo. Né? Pode ser qualquer político tucano. Desde que ele faça a coisa certa, na hora certa. Então, a ideia de todo esse movimento impeachmentista foi a de manter o conflito dentro das dimensões da nova república, dentro do quadro da nova república. Isto não pode mudar. A nova república foi feita por duas forças, PSDB e PT. Né? E o terreno tem que continuar dividido entre esses dois, com o PMDB servindo de moeda divisionária, é o troco, né? Como sempre foi. Então você vê que as pessoas que colaboram com isto frequentemente não têm noção da estratégia geral que está em jogo. Elas vão por simpatias e antipatias. Por exemplo, o fato de que o Bolsonaro represente uma figura nostálgica de uma época onde havia menos roubalheira, havia mais honestidade, não significa que ele seja adepto de criar um regime militar hoje. Se ele quisesse dar um golpe militar, não seria candidato a presidente, meu Deus do céu. Não é isso? Estaria lá no meio militar pregando um golpe militar. Então, quer dizer, essa confusão de identidades que as pessoas grudam em cima das pessoas, não é isso? Através de calúnia, falsa informação, etc, etc. Tudo isso é um processo dirigido, evidentemente. Né? As coisas não acontecem por acaso. Só que o número de agentes que estão conscientes da coisa toda é muito pequeno. A maior parte não está, porque não é capaz de conceber o que é, vamos dizer, a ação difusa. Só pensa em termos, vamos dizer, de bloco monolítico e de coerência ideológica, que é uma ideia que os próprios comunistas já abandonaram desde a década de 80. Existe um trabalho da Rand Corporation a respeito da guerrilha de Chiapas, no México. E ali foi testada pela primeira vez, um novo modelo de organização dos partidos comunistas em redes, onde você não tinha uma hierarquia de comando. Você tinha uma mobilização feita a partir de sinais anônimos lançados pela internet. Então, vimos que com isso você tinha muito mais capacidade de mobilização do que através de uma organização hierárquica. Isso não quer dizer que os partidos comunistas não usassem isso antes. Usaram. Por exemplo, Front Popular francês usaram. Tá certo? Mas a partir daí a coisa ficou sistemática. Então, isso quer dizer que você lança palavras de ordem para centenas ou milhares de organizações distintas que naquele momento convergem para obedecer aquela palavra de ordem. Elas não precisam ter uma obediência sistemática à hierarquia comunista. Basta que nos momentos decisivos eles possam convergir. E daí aconteceu que no México o governo vencia todas as batalhas contra a guerrilha de Chiapas, mas a guerrilha de Chiapas vencia todas as batalhas na opinião pública e na mídia mundial. Ora, se um jornalista, quer dizer, de esquerda, que trabalha, sei lá, no La Nación argentino, ou no Le Monde, no Figaro, ele ouve o apelo de uma dessas campanhas, ele vai precisar consultar o chefe dele no partido para aderir? Não, ele já sabe que é de onde vem aquilo. Como dizer, reconhece a voz do dono. E imediatamente vão aderir. Então, esse novo tipo de organização, que em vez de ser hierárquico, é espalhado, em vez de ser vertical, é horizontal, mostrou que funciona muito mais. Tá certo? E pior, fica muito mais difícil você descobrir a origem dos comandos. Tanto que hoje em dia as pessoas têm esse problema. Bom, então esse movimento comunista, mas quem está comandando? É claro que é a KGB. Só que é difícil você rastrear a linha de comando, porque ela é feita hoje de modo difuso. Então, esse trabalho da Rand Corporation, vocês não deixem de estudar isso aí, porque foi o grande teste, o modelo de todos os movimentos subsequentes. Tá certo? É este modelo que se usa, por exemplo, para o feminismo, para o abortismo, para a liberação de drogas, tá certo? Para banheiros unissex, o que quiserem. Tá? Então, é de fato, é uma presença avassaladora. E é evidente que tem um comando central. Só que, sabe quando nós vamos saber o nome do cidadão? Nunca. Como nunca ficamos sabendo, tá certo? Nas situações anteriores. Onde você tem um governante nominal, pode dar a impressão de que foi ele que mandou, tá certo? Mas, em geral, não é não. Em geral, a coisa. Você vê a facilidade com que governantes soviéticos todo-poderosos foram retirados. Nikita Khrushchev, Brezhnev. Quem os retirou? Então, se alguém os retirou, é porque tem um poder maior atrás deles. E esse poder é o da organização super secreta, tá certo? Até hoje. Que é a KGB. A KGB é secreta até pelo seu tamanho. Ela é inabarcável. Tá certo? Agora você imagina, vou dizer, a inteligência monstruosa das pessoas que dirigem isso. Então, por exemplo, quando você lê hoje, você lê o curso de filosofia do Alexandre Kojève, que era, evidentemente, um homem da KGB, embora não pertencesse ao Partido Comunista. Você é capaz de discutir com o Alexandre Kojève 5 minutos? Não tem. Nem com comunistas menores. Você vira aqui, quando um conservador, por exemplo, esses dias eu estive lendo duas coisas sobre Jean-Paul Sartre. Um, o livro do Thomas Molnar, que é o filósofo húngaro, residente nos Estados Unidos, e outro, o do Roger Scruton, né, que ele fez uma versão aumentada da Thinkers of the New Left. Você vê a dificuldade que os caras têm para se orientar nos meandros, para abrir a caixa preta do pensamento de Jean-Paul Sartre, é uma coisa monumental. Agora, enquanto isso, o pensamento de Jean-Paul Sartre mudou vidas e mais vidas e mais vidas. Sempre nessa base de você aderir a slogans ou ideais oferecidos apenas na sua fórmula abstrata. De tal modo que a fórmula abstrata em si mesma haja sobre o centro emocional da pessoa, sem precisar tomar a forma de uma realidade. Na maior parte desses casos, você pode neutralizar o efeito disto pelo método da intenção paradoxal do Victor Frankl. Vamos realizar essa sua ideia, agora vamos ver como é que ela vai ficar. Tá certo? Então, na maior parte dos casos, é claro, as pessoas vão resistir a fazer isso, porque elas querem preservar intacta o ideal imantado daquela mágica. Portanto, elas não podem trazer isso do céu para a terra. não pode materializar a sua ideia, porque senão ela se desmantela por si mesma. Né? Como, por exemplo, a pessoa fala liberação de drogas. Então, tem um liberal que fala, ah, mas o governo não deve interferir, tá certo? Então deve deixar a pessoa fazer o que quiser. Teoricamente é isso. Isso é uma ideia imantada do prestígio da liberdade civil. Não é isso? Só que daí você pergunta, e todos os crimes que foram cometidos ao longo do tempo em função do narcotráfico, terão que ser todos anistiados. Milhares e milhares e milhares de homicídios. Em segundo lugar, quem tem o controle da produção, da redistribuição, tudo? Os cartéis e as Farc. Né? Quem vai poder concorrer com eles no livre mercado? Em terceiro, o fato de haver um comércio legal impede que haja um comércio clandestino? Nunca impediu. Não é proibida a fabricação de cigarros. Então por que tem tanto cigarro contrabandeado? E assim por diante. Ou bebida ou qualquer outra coisa. Tá certo? Então, basta você pensar na realização, materializar a realização da sua ideia, e você vê que quase a totalidade dessas ideias não foi feita para resolver nada, mas para agravar o estado de coisas. Ora, agravar o estado de coisas é sempre necessário, porque é preciso manter as nações inimigas sob crise constante, evitando que essas crises aconteçam dentro do campo. Você vê, por exemplo, na Rússia e na China, eles têm algum problema com o movimento gay ou feminista? Não tem problema nenhum. É? O feito começou a dar muito palpite, simplesmente matam. É? Então, todos os problemas que eles evitam no seu território, eles fomentam no território adversário. E no território adversário, como não há, isso é importantíssimo, como não há nenhuma organização anticomunista mundial, então todos os sentimentos anticomunistas são dirigidos a alvos particulares, específicos. E a visão da articulação se perde completamente. O sujeito pode ser contra o comunismo, porque o comunismo é ateu. Digo muito bem, mas esse mesmo cara ele pode favorecer o comunismo numa outra coisa qualquer. Não é isso? Então, do mesmo modo que o comunismo é o único movimento político de escala mundial, é só o movimento comunista que tem uma visão global do processo. E isto é a diferença fundamental. O que que o movimento comunista quer? Ele quer baixar decretinhos? Né? Não. Ele quer dirigir o curso da história. Né? E isso é um pouco mais complicado. Dirigir o curso da história mundial. E eles estão fazendo isso. Você deve perceber que o projeto implica uma dificuldade tão imensa que a possibilidade de erros é muito grande. Tá certo? Mas no conjunto eles estão obtendo sucesso. Mesmo através do seu fracasso. Que é a pergunta do Jean-François Revert, no ano 2000, como foi possível que, após a queda do movimento, da queda da União Soviética, o movimento comunista crescesse em vez de diminuir? É? Então, as quedas são apenas etapas de um movimento dialético que não para. Então, enquanto as pessoas que se imaginam anticomunistas continuarem pensando de uma maneira provinciana, local, sem tentar elevar o seu pensamento à abrangência e à grandeza do projeto comunista, ele vai continuar tendo vantagem, sempre. Ora, você imagina o que é este movimento quando ele entra num país como o Brasil, com uma classe dominante, uma classe intelectual formada, do jeito que eu expliquei na última aula. É tomar doce da mão de criança. Isso quer dizer que o número de idiotas úteis no Brasil, no parlamento, na mídia, no empresariado, sobretudo, no clero, é imenso. Os caras não sabem de onde vêm as ideias que eles estão defendendo, não sabem onde essas ideias se encaixam dentro de uma estratégia mundial. E pensam tudo assim, só setorialmente. E é aí que você vê o mistério. Na década de 90, você diz, bom, agora não há mais comunistas. Eles sumiram. Sim, eles sumiram e estão por toda parte, estão governando tudo, estão mandando em tudo. Estão cada vez mais invisíveis. Né? E é claro que contra isso se sempre se levantam os chavões de sempre. Ah, você está vendo comunista embaixo da cama. Né? Uma vez um deputado gaúcho falou isso para mim: está vendo como o Ulisses Barragão? Falou: não, embaixo da cama não, estou vendo em cima da cama. Ele foi lá, já comeu você, você acordou com uma vasta dor no traseiro e você não sabe de onde veio essa dor. Não é isso? E é exatamente esta a situação. Então, se você perguntar, um tipo como Reinaldo Azevedo ou Vila, tem alguma consciência de para quem ele trabalha? Não tem a menor consciência. Não tem e não pode ter. Então, é o problema do horizonte de consciência. Quer dizer, você, quando o Sun Tzu diz conheça o seu inimigo, você tem que abarcar o horizonte de consciência dele, abarcar e transcender, você tem que ir além. Não tem outro jeito. Agora, você acha que alguma das pessoas tem um horizonte de consciência, por exemplo, comparável com, sei lá, com o de Stalin? Capaz assim, de manipular 20, 30 países ao mesmo tempo? Claro que não. Nem se esforçaram para isto. Então, o tamanho do inimigo é tal que ele se torna invisível para as mentes pequenas. Não é isso? Quando você consegue abarcar esse horizonte de consciência e transcender, então você começa a enxergar as limitações desse movimento. A primeira limitação é de natureza intrínseca. Eu já disse que a sociedade sem classes é o objetivo final do socialismo. Ele é inatingível não por dificuldades práticas, mas pela sua própria essência. Ele não foi feito para ser atingido. É? Quer dizer, ele é a gasolina que mantém o movimento em ação. Se ele for realizado, ele se cristaliza e ele perde liquidez. É? Então, automaticamente, o movimento revolucionário, que não aceita submeter-se a nenhum julgamento deste mundo, que seria o julgamento pela moral burguesa, a justiça burguesa, então ele se coloca acima disso, ele só pode ser julgado pelo futuro. Se ele só pode ser julgado pelo futuro, ele seria louco se esse futuro chegasse, porque daí ele seria julgado. Né? Ele seria, não seria mais o juiz, ele seria o réu. De vez em quando isso acontece. Algum comunista decide fazer as contas e diz: olha, isso aí deu tudo errado, meu. O número de defecções, de desilusões é muito grande. Mas o movimento comunista sobrevive a isso e frequentemente consegue reciclar e reaproveitar os desiludidos. Você veja, por exemplo, você pega aí o Leonardo Padura. Leonardo Padura se desiludiu com o comunismo cubano, mas está colaborando com o comunismo brasileiro. Porque ele acha que aqui é diferente. Que no Brasil é diferente. E assim, se sempre consegue reciclar essas pessoas. Né? Ou, por exemplo, o sujeito larga de ser comunista, saiu do partido, então ele entra, sei lá, no PSDB. Vira um socialista Fabiano, coisa assim. Então é sempre possível reciclar. O movimento comunista só vai ceder na hora que existir um movimento mundial anticomunista, que tenha, vamos dizer, uma estratégia abrangente. Eu acredito que só uma entidade pode fazer isso, só a Igreja Católica, porque ela é uma organização mundial também. Mas ela não quer, não porque já foi mais profundamente infectada do que as pessoas imaginam. Tá certo? Mas há muita coisa que nós podemos fazer. A primeira delas, vamos dizer, é espalhar essa consciência, vamos dizer, da mundialidade, complexidade do movimento comunista, e apagar essas noções simplórias de que, ah, para ser comunista você tem que pregar a socialização dos meios de produção, etc, etc. Deu para entender? Então tá bom, na próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais na situação brasileira do presente e perspectivas. Tá? Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco voltando para as perguntas. Então vamos lá. Isso que vocês estavam ouvindo aí no intervalo é um intermezzo da ópera do Pietro Mascagni, William Radcliffe. Mascagni é conhecido apenas por uma operazinha de um ato, que é a Cavalleria Rusticana, mas ele compôs umas quase 100, são todas maravilhosas. É um autor tremendamente injustiçado até hoje, desconhecido. Mas tudo que ele compôs vale a pena ouvir. São coisas maravilhosas, não acaba mais. É assim, ele é tão grande quanto um Sibelius, por exemplo, no século XX. Vamos lá, as perguntas. Newton pergunta: a Igreja Católica está bem infectada, mas qual a visão dos judeus sobre o comunismo? Digo, bom, os judeus estão tão, divididos. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma imensidão de judeus entre os líderes comunistas e entre os líderes do movimento anticomunista. Mas hoje a coisa está mal parada, porque você vê que 72% dos judeus americanos votaram em Barack Obama. São absolutamente loucos, são suicidas, é uma coisa de uma irresponsabilidade monstruosa. Ver tudo que o cara aprontou contra Israel depois, não dava para ver? É claro que dava, né? É por isso que o pessoal fala: não, os judeus dominam o mundo. Eu levanto porrada de tudo quanto é lado, nem entendo o que está acontecendo, coitado. Alguém aqui. Vai. Leonardo Barcelos pergunta: na sua opinião, seria possível ocorrer a intervenção constitucional? Seria ela uma alternativa mais efetiva para o combate às agendas da nova República do que o impeachment? Não. Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, você vê aqui, uma intervenção militar é uma. Aí é o mesmo caso que eu disse. As pessoas pegam um conceito abstrato e imediatamente tem uma reação emocional a favor ou contra a coisa no seu conceito abstrato. Não é isso? Mas quando você tenta imaginar como será isso concretamente, né, a coisa se complica de uma maneira formidável. Então, em primeiro lugar, as Forças Armadas assumirem o controle do Estado implica que elas vão trocar 30 ou 40% do funcionalismo público. Quem que elas vão colocar lá? Não é isso? Se você tivesse, vamos dizer, partidos e movimentos de direita organizados como você tinha em 64, tinha UDN, tinha outros, PSD, tá? E um monte de governadores a favor, então você certamente você tinha os elementos para colocar nos vários postos. Hoje não tem. Mas, então a situação é completamente diferente. E, em segundo lugar, se você entende que o movimento comunista, que o PT não é nada, o PT é apenas uma fachada, pequena fachada local do imenso movimento mundial, você entende que uma derrubada do PT pela Força Armada colocaria o Brasil contra o mundo. Aí você acha que os nossos generais estão preparados para enfrentar essa situação? Nem em 64 estavam. Tanto que eles acabaram, vamos dizer, eles. Generais foram derrubados pela pressão da mídia internacional. Aí ficou todo mundo contra eles, chegou uma hora que eles não aguentaram mais. Não foi o movimento das diretas já que os derrubou, de maneira alguma. Então, eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Todo mundo está desesperado querendo uma solução rápida. Não é isso? Mas, aí nessa hora eu lembro a frase do Goethe: é urgente ter paciência. Tudo o que nós queremos vai ser muito complicado, vai demorar muito tempo, mas nós devemos isso aos nossos filhos e netos. Quer dizer, esqueçam que assim, a coisa vai melhorar no seu prazo de vida. Não estamos trabalhando para a nossa vida, estamos trabalhando para os nossos descendentes. E olha, isso já é honra demais, hein? Se quando eu ver tudo que estou fazendo, eu nem mereço estar fazendo o que eu estou fazendo. Não é isso? Quem sou eu? Não é isso? Diz que Deus não escolhe os capazes, ele capacita os escolhidos. Então não tinha ninguém para fazer, então pegou o tal do Olavo e falou: vai você mesmo, ninguém quer fazer, vou eu, pô. Então é uma honra muito grande eu estar fazendo tudo isso, mesmo que eu não consiga nada, simples fato de fazer já é mais do que eu mereço. Aqui, pergunta decisiva. Nelson Filho pergunta: por que os metacapitalistas podem ter interesse no socialismo? É por não terem mais que enfrentar a concorrência? Isso em parte, na verdade, vamos dizer, a motivação psicológica do metacapitalista é o desejo, vamos dizer, dele superar, uma vez que ele conquistou uma posição, vamos dizer, ótima dentro do sistema capitalista, ele não querer mais se submeter às regras do mercado e querer o controle. Essa é a motivação psicológica. Mas no conjunto, se você perguntar por que eles apoiam o socialismo, então, em primeiro lugar, Eles entendem de economia, eles sabem que o regime de estatização total dos meios de produção é impossível e que, quando o socialismo chega no seu máximo desenvolvimento, ele chega no regime chinês. É o seu socialismo é a bomba no qual é o governo e mais meia dúzia de grupos econômicos que são eles mesmos. Não vai passar disso. Então, isto é a forma da economia fascista. Então, só existem duas alternativas. Você tem a economia liberal clássica e tem a economia fascista. As duas funcionam. Isso é importante. Você não diz, ah, essa economia estatizando não funciona. Digo, não funciona numa democracia, meu filho. Mas se você faz uma ditadura, começa a funcionar. O fascismo foi inventado para tirar do buraco países que estavam destruídos completamente, como a Itália, a Alemanha, a própria China. E a economia fascista funciona. Só que ela só funciona na base da ditadura. É trabalho escravo, etc, etc. Então, veja, o Hayek, no livro Caminho da Servidão, ele não disse que a economia estatizante não funcionava. Ele disse que ela levava ao totalitarismo necessariamente, e ele tinha razão. Tá certo? Agora, se você não faz questão de liberdade, democracia, se você só se preocupa com o progresso econômico, então você pode aderir à economia fascista e você vai fazer exatamente o que os chineses estão fazendo, o que o PT está fazendo no Brasil. É só isso que eles fazem. Aí vai ser sempre o socialismo meia-bomba. E os metacapitalistas só têm a ganhar com isso. Eles ficaram sempre no poder. Quer dizer, é um sistema oligárquico, né? Não pode estatizar tudo, porque daí você acaba totalmente com o mercado e entra naquele negócio, naquela objeção do Mises, né? Se não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, acabou a economia planejada. Quer dizer, para planejar a economia, você tem que deixar uma certa liberdade de mercado, mas não para todo mundo, só para quem é amigo do governo, que é exatamente o sistema chinês, era o sistema italiano, era o sistema alemão. Então, esqueço, economia socialista não existe, só existem duas economias no mundo, capitalista e fascista. O resto é conversa. Isso que eu estou falando, todos os comunistas sabem disso. Não tem nenhum mais com a ilusão, vamos dizer, da estatização total e da sociedade sem classe, a abolição do Estado, nenhum mais acredita nisso, mas eles continuam querendo o objetivo, vamos dizer, o controle total da sociedade. Então, não podendo controlar totalmente a economia, eles podem controlar todos os demais setores da vida social: a educação, a moralidade, a psique das pessoas, o movimento cultural, tudo é exatamente o que eles fazem. Então, é o fim. O problema não é acabar a liberdade econômica, só sobra a liberdade econômica e para aqueles que podem, que são os amigos do governo. Arilson Costa Alves, de Quirinópolis, Goiás, pergunta: qual a perspectiva de movimentos tão recentes se impor sobre um movimento tão antigo como o comunismo, dado que quem está na luta há mais tempo vence? E bom. Existem alguns elementos que trabalham contra o movimento comunista, alguns elementos da própria estrutura da realidade. A impossibilidade da economia totalmente estatizada é um. E isso quer dizer que, se eles vão sempre ficar no socialismo meia-bomba, sempre é possível, nessa situação, você lutar pela restauração das liberdades civis e até por mais liberdade econômica para todo mundo. Eles não podem extinguir isso completamente. Você vê, um dos motivos de que que caiu a União Soviética e não caiu o governo chinês. O governo chinês soube se adaptar muito bem a esta realidade. Tá certo? E o governo soviético, vamos dizer, nunca aceitou realmente a economia de mercado. Ele engolia a economia de mercado, no sentido de que não podemos acabar com ela. Então, virou sempre um capitalismo clandestino. Ficou clandestino até o fim, mas isso era 50% da economia soviética. Né? Outra coisa, a economia soviética dependia de ajuda do governo americano. Foi o governo americano que criou o Parque Industrial Soviético na Segunda Guerra, foi ele que financiou tudo aquilo. Se não fosse os americanos, não existia mais a União Soviética. Isto é um elemento para vocês pensarem como a Diana West tem razão no livro, quando ela mostra que agentes soviéticos infiltrados no governo americano tiveram um poder extraordinário, determinaram a política exterior americana em momentos decisivos. Não é que eles sugeriram, não, eles mandavam. Harry Hopkins mandava na cabeça do Roosevelt. O Roosevelt tratava gagá, coitado. É. Tudo que o Hopkins mandava fazer, ele fazia. E o homem não é que ele era um simpatizante comunista. Não, é o homem da KGB, meu Deus do céu. Então, é claro que o pessoal que ficou muito ofendido com o livro da Diana West. Porque o livro, a conclusão do livro, assim, vocês são todos idiotas, são todos trouxas. Quem que gosta de ser chamado de trouxa, né? Eu gosto, porque quando eu sou trouxa, alguém me avisa que eu sou trouxa, eu fico muito grato, tá certo? Mas, como dizia o advogado que conheci, eu sou humilde e vivo disso. Né? Agora, tem cara que não, é minha imagem, eu fui feito de trouxa. Né? Então, uma vez que eu tinha uma briga com uma seita de estelionatários, eles mantinham o seu poder nessa base, ninguém queria confessar que tinha sido feito de trouxa. E eu fui lá e confessei, falei, ah, os caras me enganaram mesmo, fizeram isso, mas isso, mas isso, você é trouxa. Pronto. Alguém pergunta, Diego Rothschild pergunta, vereador tem potencial para iniciar alguma mudança? Mas mesmo não precisa ser vereador, você pode ser presidente de um sindicato, pode ser diretor de uma escola. Porque, veja, esta luta ela não se trava no domínio do governo, do legislativo e do executivo. Não é aí, é na sociedade. Se eu estou dizendo, que o fronte principal é o fronte cultural, tá certo? Então está dito aí, onde está o fronte cultural? Onde quer que alguém fale a língua portuguesa no Brasil, está lá. O fronte cultural é para lutar na escala pequena, gente. Por isso tem uns meninos que apareceram e disseram, ah, nós vamos conquistar a UNE. Eu falei, isso é mais importante do que derrubar a Dilma. Se eu conquistar um sindicato, conquistar uma escola, uma igreja, uma redação de jornal, aí é que está a luta. A Dilma é um símbolo. Você vai tirar um símbolo e botar outro. É, vamos dizer, é, o pessoal que só entende, a política é na dimensão oficial, executivo e legislativo. Né? Então isso é o oficialismo. Agora, a política, os comunistas sabem que a política substantiva não está aí. É por isso que muitos deles concordam em tirar a Dilma. Falam, tudo bem, se quer impeachment, nós fazemos impeachment, não tem problema. Aqui, tendo em vista toda essa informação, para onde eu conseguiria ver as saídas? Pergunta, da Gláucia. Muito bem, a saída é longa e demorada e ela está no combate corpo a corpo. Isso aí é como no, sei lá, no Batalha de Canudos ou na Batalha de Hue no Vietnã. É casa por casa, não é nem casa por casa, é cômodo por cômodo. Não adianta tentar tomar a cidade, você vai ter que tomar o banheiro, a cozinha, tá entendendo? É no pequeno, gente. Eu estou falando isso aí faz anos. Mas todo mundo quer só a política. É o oficialismo. É, vamos dizer, uma limitação do pessoal da direita. E é uma arma na mão da turma da esquerda. Eles sabem que o pessoal aqui pensa de maneira oficialista. Então vai sempre entregar o protagonismo para a classe política. Ora, a classe política eles dominam. Não 100%, mas dominam, né? Tem uma pergunta aqui, mas fale bem alto. Isso que você está respondendo para ele se aplica a lutas como combate contra a doutrinação nas escolas, dos próprios... Não é nas escolas, é em cada escola. É? Se o filho está numa escola, você vai lá e vence os caras lá, naquela escolinha. É? Esqueça a política maior que aparece na Rede Globo. Não é lá que se decidem as coisas. Você veja que em 1964, quando o Partido Comunista aderiu à estratégia gramsciana, eles lançaram um movimento enorme para conquistar as sociedades de bairros, uma por uma, e os sindicatos, um por um, e as igrejas, e as escolas, uma por uma, e trabalharam nisso 40 anos, e chegaram ao poder, e dominaram tudo. Agora, você quer tirar os caras assim, você tira os caras de Brasília, resolveu? Eles saem de Brasília e eles estão no resto da sociedade. Então, se caras levaram 40 anos, eu digo, bom, sei lá, vamos deixar por 20%, né? 8 anos. Faço 8 anos desse trabalho, em cada escola, em cada sindicato, em cada igreja, e vocês verão os frutos. Agora, se todo mundo quer um resultado imediato, eu digo, bom, se um lado tem paciência e o outro é imediatista, mas qual que vai ganhar? Hã? Então, já expliquei que para você ser um sujeito, agente histórico, as suas ações têm que durar mais do que a duração da sua vida. Então, se você trabalha para ver o resultado em vida, você não vai conseguir nada. É claro, o horizonte de consciência está limitado temporalmente. Mas é a próxima eleição, digamos. Eles sabem que o pessoal pensa assim. E eles contam com isso. A tartaruga Fabiana. É a famosa tartaruga Fabiana, tá entendendo? Rafael Mecaro, obviamente a estratégia do movimento comunista é por poder, como o senhor já explicou. Porém, no longo prazo, eles esperam mesmo que o mundo se torne a utopia comunista de Marx? Sim e não, a utopia continua sendo uma espécie de cenoura de burro, quer dizer, eles são atraídos nessa direção. Mas, por outro lado, os caras mais inteligentes sabem que isso não será realizado, que você vai parar no meio do caminho, que vai chegar na economia fascista chinesa. Isso é o máximo. Porém, isso para eles é muito bom, porque eles são contra a anarquia do mercado. Eles querem uma economia capitalista controlada e controlada por eles. Eles acham que isso é bom, todos acham que é bom. Nós sabemos que não é, porque mesmo que tenha sucesso, tá certo? Os beneficiários do sucesso serão só os amigos do governo, como foi na China. Na China você tem ali cinco cidades enormemente prósperas, o resto é uma miséria desgraçada. Só que os miseráveis não tem como reclamar. Você vê algum movimento de rua chinês protestando contra a carestia, contra a inflação? Nada. Não tem nada, não tem sindicato, tem greve, não tem greve, meu Deus do céu. Então, vamos dizer, a economia controlada é reconfortante para todos que querem o controle. Não que eles queiram isso para ferrar com a humanidade. Não, essa noção eles não têm. Eles acham que isso é bom. Você veja, não tem um metacapitalista que não pensa assim. Zuckerberg pensa assim, o homem da Apple pensava assim, George Soros pensa assim, Rockefeller pensa assim, todos eles pensam, tem que controlar, tem que botar ordem nessa coisa, quem tem que botar ordem é nós. A pergunta é por que você? O que você tem a mais que os outros seres humanos? Por que se você deixar a sociedade decidir por si, vai ser tudo uma anarquia? Ser conservador é isso, é deixar que a sociedade decida as coisas. Então, resguardar cada vez mais a margem de liberdade. Não é ampliar os direitos, gente. Se você transfere a coisa para a esfera dos direitos, um direito quer dizer uma obrigação imposta a terceiros. Tem alguém que vigie a aplicação dos direitos. Então tem que ter uma vara de justiça especializada, tem que ter burocracia, tem que ter mais. Então não se trata de direitos, trata-se de poder. Trata-se de preservar para a sociedade o poder de interferir, não o direito de interferir. O direito é o que está no papel, meu Deus. O direito é o instrumento do poder central, sempre. Então, você quer banheiros unissex? Ah, quero, porque eu quero ter a liberdade. Mas você não vai ter a liberdade, você vai ter uma regulamentação. E essa regulamentação vai ser enormemente complicada. Cada vez que você vai entrar no banheiro, você tem que pensar 10 vezes, tem que consultar seu advogado. É isso que vai acontecer. Você não percebe que todas essas medidas, todas elas, seja a favor do que for, aumentam o controle governamental sobre a sociedade, sempre. Ah, queremos a liberação das drogas. Entendi muito bem. Liberação quer dizer regulamentação. Regulamentação quer dizer burocratização. É isso. Então você vai ter, vamos dizer, um imenso aparato governamental para controlar. Vai ter que fichar cada viciado. No momento não é fichado. Por exemplo, para você comprar droga na favela, você vai lá e compra e paga e vai embora e fuma o seu baseado. Agora, se é o governo que fornece, meu filho, você vai ser fichado. Então é controle estatal aumentando. Então quando o pessoal fala ampliação de direitos, eu digo para mim, não quero direito nenhum, meu filho. Eu quero o poder de ação. Poder de ação real, não é o que está nas leis. Alex pergunta, se Reinaldo Azevedo e Marco Antônio Vieira, que escreveram seus respectivos livros falando do governo, apontando diversas coisas irregulares do governo, como é que eles não sabem para quem trabalham? Eu digo, é muito simples. Eles entendem para quem trabalham no sentido do contrato direto. Alguém que mandou eles fazer isso, pagou para fazer, até eles entendem. Mas a gente usa aqui a expressão para quem trabalha no sentido muito mais amplo. A corrente histórica a qual você está servindo. Aqueles que assistiram o COF, o curso online, se lembro das minhas aulas sobre as camadas da personalidade. Camadas da personalidade são etapas que você percorre no desenvolvimento da personalidade e que cada uma implica e absorve a anterior. E elas se definem por objetivos que você tem e, portanto, pelo seu círculo de consciência. Quando você nasce, a primeira coisa é você ter controle do seu próprio corpo. É disso que um bebê se ocupa. por exemplo, quando ele começa mais ou menos a conseguir controlar o cocô dele, né? Em vez dele fazer na fralda, ele avisa: mãe, me leva ao banheiro, tá, lá, lá. Isso é uma grande conquista. Então a primeira camada é esta, o domínio do corpo, né? O segundo domínio já é domínio sobre o corpo alheio e sobre os objetos em torno. Então, o desenvolvimento da força física, né? A afirmação física do sujeito. Terceiro, domínio da linguagem, onde ele aprende o intercâmbio, aprende a tentar dominar as pessoas, não na porrada, mas na conversa. E assim vai, pá, pá, pá, pá, pá. A maior parte das pessoas, vamos dizer, pessoas normais, adultas, chegam até a sétima camada, que a gente chama cidadania. É o sujeito que tem consciência da sua cidade de Estado, seus direitos e deveres, e sabe se mexer, se virar nisso aí. Isto é o máximo. Né? Para o sujeito chegar a conhecer a que corrente histórica ele está servindo, ele tem que chegar na 11ª camada. A 11ª camada é onde o indivíduo tem consciência do seu personagem histórico, por pequeno que seja. Então você precisa ver o movimento total da história e ver a sua, seu papel ali dentro. Isso não é fácil. Né? Então, se você fala, você trabalha para tal coisa, você fala, claro que não. Eu estou trabalhando para o impeachment, para a democracia, etc, etc, etc. Então, porque ele está vendo apenas a sua intenção subjetiva em função de um símbolo abstrato a que ele imagina servir. Não está vendo concretamente o movimento da história e em que corrente ele está se encaixando, querendo ou não. Estão entendendo? Então, ter consciência disso não é fácil. Então, veja, o simples, um pouco antes disso, a 9ª camada é o que eu chamo de personalidade intelectual. Quer dizer, quando o indivíduo, a conduta do indivíduo, já é determinada essencialmente pelo conjunto de conhecimentos que ele dispõe. Então é uma posição intelectual face à realidade. A maior parte das pessoas não chega nisso. Né? Mesmo pessoas formadas, aparentemente cultas, não chega nisso. Então, a maior parte das pessoas pode estar até exercendo uma profissão intelectual, mas o objetivo dela pode ser um objetivo de camada 4, ele conseguir a afeição e aprovação social. Pode ser um objetivo de camada 5, autoafirmação do ego. Pode ser a camada 6, simplesmente ganhar dinheiro. Pode ser qualquer coisa. Mas se o indivíduo continua evoluindo, crescendo, ele chega uma hora em que a conduta dele é realmente determinada pela sua concepção mais ou menos organizada do mundo. É muito difícil você fazer isso. Em geral, as pessoas não têm uma concepção, elas têm opiniões soltas. E a ação delas não tem nada a ver com a opinião delas. Né? Então, é por isso que eles não sabem. Eles não têm desenvolvimento humano suficiente para saber qual é a função deles dentro das correntes históricas. Danilo Bastos, eu gostaria de saber o nome dos livros que o senhor citou em sua aula, dos autores americanos que conseguem compreender a situação atual. Bom, o primeiro que eu citei foi esse, Shadow World, o autor Robert Chandler. Então, é uma visão da Guerra Fria pós-queda da União Soviética. É um livro absolutamente extraordinário. O segundo livro, não está aqui na minha mão, é o do Diana West. West é W-E-S-T, Diana West. Chama American Betrayal, Traição Americana. Né? Que é um livro sobre o domínio exercido por agentes comunistas dentro do governo americano, determinando, em muitos episódios, toda a política exterior americana. Determinando, por exemplo, a interrupção da ajuda americana ao exército do Chiang Kai-shek e a passar e a a mudança para a ajuda concedida ao exército do Mao Tse-tung. Isso determinou que a China se tornasse comunista. Foi só isso. Pararam de dar dinheiro para o Chiang Kai-shek, começaram a dar para o Mao Tse-tung tomou o poder. Quem fez isso? Né? Foi um simples erro, uma simples distração. Pode ter sido da parte dos políticos, patriotas americanos, mas da parte do agente que estava soprando coisa na orelha deles, não foi. E o terceiro livro é o do Jeffrey Nyquist, Nyquist é N-Y-Q-U-I-S-T, que se chama Origins of the Fourth World War, Origens da Quarta Guerra Mundial. Alan, a maçonaria pode ser agente contra o comunismo? Pode e deve, mas não é. Mas não é. Você verá. Na Romênia, no tempo do Ceausescu, metade da maçonaria estava na cadeia e a outra metade estava comendo na mão do Ceausescu, inclusive o grão-mestre. Eu fui testemunha pessoal disso, cara. Já lá me apresentaram para o senador Dan Lazarescu, que era o grão-mestre da maçonaria, o ídolo dos maçons. Na Romênia todo mundo é maçom, até os cachorros é maçom, né? De ver os cachorros na rua, tudo tocando símbolos maçônicos. Então, eu não encontrei um lá que não fosse maçom. Então, apresentaram para o senador, e ele era o ídolo dos caras, só que passa um tempo, o meu amigo, o Andrei Pleixo, investiga e descobre que este cara, durante todo o governo Ceausescu, estava entregando os seus companheiros de maçonaria para a polícia secreta. E eles todos foram para cana. Foi um escândalo, desgraçado. Então, junto com o Dan Lazaresco, tinha outros caras também da elite maçônica fazendo a mesma coisa, entregando seus companheiros. Então, eu acho uma tolice imaginar que a maçonaria tem uma ação unificada, coerente. Não tem. O cara que está numa loja não sabe o que está se passando na outra loja. Entendeu? Quer dizer, a sociedade secreta, ela é secreta em primeiro lugar para seus próprios membros. É muito difícil você. Por exemplo, eu conheci um grupo, um dia fiz um hangout, um grupo de maçons, diz, não, nós estamos fazendo uma campanha para esclarecer os nossos irmãos maçônicos, etc, etc. Estava dando um trabalho desgraçado, porque eles tinham que ir de loja em loja tentar explicar que focinho de porco não é tomada, tá entendendo? Então, é evidente que não há uma ação coerente. Existe uma multiplicidade de tendências. Você vê, ao longo da história, muitos conflitos políticos se originam na maçonaria. Você tem uma briga interna da maçonaria, daqui a pouco isso se transpõe para fora. Então não é que a maçonaria, por exemplo, a maçonaria fez a república. Não, os republicanos eram maçons, o imperador também era. Na França, a Revolução Francesa, a maçonaria fez a revolução. Não, o rei da França também era maçom. Né? E o governo todo maçom. E os outros caras republicanos também eram maçom. Então a briga foi dentro. Então não dá para qualificar a maçonaria como um agente histórico coerente. Ela tem capacidade para fazer isso, por quê? Porque ela pode moldar as cabeças dos seus membros de geração em geração. Mas não até chegar ao detalhe político. Eles conseguem passar a todos os maçons uma série de regras de conduta que eles obedecem. Uma delas é você não ferrar com seus irmãozinhos de maneira muito evidente, né? Se fizer, tem que ser escondido. Tá certo? Uma certa lealdade entre eles, tudo isso existe. Né? Uma certa fidelidade, pelo menos de boca para fora, aos ideais da democracia, moderna, tem tudo isso. Mas eu acho que não chega ao ponto de fazer as cabeças dos seus membros como faz o Partido Comunista, por exemplo. Não chega a essa profundidade. Porque o Partido Comunista cerca o sujeito por tudo quanto é lado. Você, na verdade, você só convive com o comunista o tempo todo. Você não sai desse meio. Existem livros muito interessantes, por exemplo, esse aqui. Raising Rats. Como era a educação das crianças comunistas nos Estados Unidos nos anos 30, 40? Você vai ver que desde pequenininho o negro é cercado disso aí o tempo todo, né? Agora, existe maçonaria infantil? Não, então quando o negro vai entrar para a maçonaria, ele já é homem feito, eles não vão aceitar moleque. Então não tem essa profundidade, não cerca a pessoa como o Partido Comunista, ou como as religiões cercam. O sujeito nasce, já é batizado, é criado dentro da Igreja Católica, então é possível, a partir daí, assegurar uma certa continuidade da conduta católica, enquanto, pelo menos, a Igreja não está ela própria infectada pelo inimigo. Tá certo? Então. A maçonaria tem alguma capacidade de ação histórica, mas eu acho muito limitado. Tem uma pergunta aqui, fale alto. Como sempre foi, o neguinho. Veja, os homens da KGB hoje são netos. Filhos, netos e bisnetos dos caras da KGB. Quando eu estava na Polônia, e que eu estava na casa lá de um grande romancista polonês, que é um personagem histórico, lá participou de tudo, ele estava me dizendo o seguinte: olha, quem está governando a Polônia hoje são os netos e bisnetos dos comunistas, estão voltando através dos seus, porque todos eles foram formados assim, desde pequenininho, né? O Putin, o que que é? É o resultado da mesma educação. Dugin, o filho do oficial da KGB. Então, é uma oligarquia. E nada se compara, vamos dizer, à formação da mentalidade comunista desde pequenininho. Nada, nada, nada, nada. Você vê aquele negócio do Antônio Gramsci, de adaptar os contos de fadas para dar uma estrutura comunista à imaginação das crianças. É. Hoje você faz isso através do cinema, da televisão, o tempo todo. Vamos dizer, os filmes mais inocentes, em aparência, esse elemento está presente lá. É a famosa diretriz do John Howard Lawson, quer dizer, era o agente comunista que dirigia a escola de roteiristas de cinema nos anos 40 e 50. Ele diz: não é para fazer filme comunista, é para fazer um filme comum no qual você tem uma outra mensagem comunista no meio. Porque nós não estamos tentando persuadir uma pessoa inteira, estamos tentando ganhar o subconsciente das pessoas. Ele acho que ele não tinha lido Antônio Gramsci, mas já adivinhou o Gramsci. Ele é 100% gramscista sem ter lido Gramsci. Né? Então, você vê essas... Olha, outro dia eu vi um filme aí, que chama... Como é aquele filme porcaria que nós assistimos? Até assistiu. El Diablo. Então, no filme, assim, todo mundo é bom, exceto o macho branco heterossexual. Índio é bom, negro é bom, mulher é boa, bicho é bom, só. O filme parece um filme faroeste comum. Mas quando você vai ver a estrutura, o raciocínio interno está determinado dessa maneira. As outras duas forças... Ah, alguém pergunta aqui. Epa, esse não tem nome. Eu acho que é o Gabriel Campos. As outras duas forças globalistas da nova ordem mundial, seja metacapitalismo ocidentais e islamismo, Clube de Roma, Bilderberg, incluindo as ideologias do modernismo, cientificismo e todo o histórico das taricas islâmicas, se encontram e convergem no movimento comunista, às vezes convergem, às vezes divergem. A relação entre esses três grupos é enormemente complicada. Você vê que em alguns pontos do planeta elas operam no mesmo sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos é óbvio que você tem, vamos dizer, o globalista do Partido Democrata e os islâmicos de mãos dadas, tá certo? Mas em outros lugares isso não acontece. E, vamos dizer, quanto ao comunismo, eu digo, bom, eu já li coisas de autores islâmicos que acreditam que o Islã vai engolir o comunismo. Por quê? O comunismo não tem alma. Então nós criamos uma sociedade comunista, quer dizer, fascista, na verdade. É. E daí entramos com o Islã vai botar uma alma ali. Não, é uma teoria. Ou seja, nós começamos antes, nós somos mais antigos, nós temos projetos de longuíssimo prazo, os comunistas vão até o século adiante e nós vamos para o juízo final. Então, nosso horizonte de consciência é mais alto, mais amplo que o deles, é mesmo nesse sentido. Então, a longo prazo, eu creio que o Islã leva vantagem nessa coisa. Né? Gabriel Alves, eu estou lendo o livro do Carlos Azambuja, Hidra Vermelha, e ele cita o Georgi Dimitrov, que dizia que a luta pela paz, movimentos pacifistas, é uma luta pela vitória do socialismo no mundo. Mas é claro que é. Todas as campanhas pacifistas foram, até hoje, são todas organizadas pelo movimento comunista e só servem a ele. Por quê? É o pacifismo unilateral. Você faz a campanha pacifista nos Estados Unidos, mas você não faz uma na União Soviética, nem na China. É? Então, o desarmamento nuclear, é uma coisa... Nós somos... Temos horror das bombas atômicas. Né? Então, onde você faz? Você faz isso nos Estados Unidos, na Inglaterra. Não faz na União Soviética, faz na China. Então, isso quer dizer que corrida armamentista... A China está numa corrida desarmamentista louca. Quem vai pará-la? Ninguém. Você não tem movimento pacifista lá. Todos os movimentos pacifistas são organizadas pelo Movimento Comunista Nacional. E se você é um pacifista, se eu não sou comunista, eu sou apenas contra a guerra, você é um idiota. Porque você está se apegando no ideal abstrato. Tá certo? E a política não é feita do confronto entre ideais abstratos, mas entre grupos, forças, organizações. É? É, é, o faça amor, não faça guerra. É, claro. O faça amor, não faça guerra em Nova York. Agora em Moscou, você faz a guerra, não faz o amor. Esse, todo este moralismo do Putin, moralismo cristão do Putin, vale só para a Rússia, meu filho. É? Então, ele proíbe dentro da Rússia aquilo que ele fomenta no exterior. Porque ele sabe que coisa como gaysismo, abortismo, feminismo, enfraquece a sociedade. Então, ele quer transformar a Rússia num exército, tá certo? E os outros países, vamos dizer, num imenso parque de diversões. Nesse onde só tem criança. As pessoas não cresçam para as responsabilidades, os perigos da vida adulta. Onde fica todo mundo querendo, ah, eu quero banheiro unissex, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá certo? É claro que é uma concepção lúdica da vida. E um povo com a concepção lúdica está totalmente desarmado. Então, isso não vigora na China, não vigora na Rússia, mas é no Ocidente. Então, qualquer desses ideais que circulam por aí, todo ideal tem uma política por trás. Os ideais não aparecem do nada. Alguém propôs. Vai ver quem propôs, por quê, com que objetivo, com que cálculo. Daí você saberá para quem você está trabalhando. Não quer dizer que alguém te contratou para fazer aquilo, que chegaram diretamente para você e mandaram você fazer isso ou aquilo. Não. É um mecanismo muito mais sutil e difuso, tá certo? De influência histórica difusa. E o fato é que os caras têm conseguido controlar esse movimento. E daí surge um outro, respondendo a uma pergunta que foi feita aqui no intervalo, surge um outro aspecto. O pessoal comunista e afins, eles têm o sentimento de participar de um gigantesco movimento histórico. E isso dá uma grandiosidade épica à vida de qualquer idiota. Só que é o seguinte, eles têm toda a razão, porque eles estão fazendo isto mesmo. É um movimento grandioso que está dirigindo o curso da história. Claro, com erros e tropeços, mas no grosso, está indo para lá. Então, eles só não sabem, primeiro, que o objetivo não é para ser atingido. O movimento é para continuar para sempre. É? Segundo, o pouco dele que é atingido, cria uma economia fascista e um regime totalitário. E como todo regime totalitário, será moralista, repressor, tá certo? Intimidante o tempo todo. Mas que eles estão participando de uma coisa épica, estão. Agora, em face disso, chega o liberal com argumentinho de eficácia econômica, por exemplo. O que acontece? Ele já posa de cínico. Porque nós aqui estamos falando de grandes ideais, né? Coisa maravilhosa para a humanidade inteira, e você está falando apenas de lucro. Está demonstrando que o seu modo de ganhar dinheiro é mais eficiente. Nós estamos interessados em ganhar dinheiro, nós estamos interessados, vamos dizer, é na transformação da humanidade. Então, quer dizer que esse sentimento de participação que eles têm é inteiramente verdadeiro, traduz a realidade da posição deles. E ninguém poderá fazer face a eles se não tiver um sentimento de participação igual ao contrário. Não é com argumentinhos econômicos, tá certo? Ou com argumentinhos jurídicos que você vai vencer isso aí. É preciso ter um ideal igualmente grande, só que uma coisa real e realizável. Né? Por exemplo, uma sociedade liberal culturalmente cristã. Isto é realizável. Não é uma sociedade cristã, um governo cristão. Não. Sociedade liberal com cultura cristã predominante. Então, por isso que eu digo, o combate central não é na esfera política, mas na esfera cultural. A ideia de uma sociedade cristã é um projeto revolucionário também. E vai terminar no quê? Num regime fascista, evidentemente. Né? Então, não é a sociedade que tem que ser cristã, são as pessoas que têm que ser cristãs. A massa da população. Assim, vamos dizer, os valores cristãos predominarão, tá certo? Sem precisar dominar diretamente o Estado. Está entendendo? Sem precisar reformular a economia para ela ser mais cristã. Eu não acredito em economia cristã. A economia é regida por aquelas leis que a economia austríaca percebeu. Não tem nada a ver com... É a mesma coisa que você querer uma anatomia cristã, ou fisiologia cristã. Não existe. É? Agora, a fisiologia funciona de acordo com a lei da fisiologia, mas o dono do corpo pode ser o cristão. Então, o que importa é o cristianismo predominar na cultura, na sociedade, não nas leis, não no governo, não no Estado. Bom, Caio Marinho, existe algum país atualmente que seja minimamente ciente desse movimento comunista e ofereça resistência a ele? Todos os países do leste europeu. Todos estão sabendo, eles conhecem isso, eles sabem como funciona. Hungria, Polônia, Romênia. Lá você tem a luta efetiva contra o comunismo. Só lá. E a luta está feroz, né? Aquela amiga da Romênia disse que a Polônia estava crescendo bastante. Pois é, a Polônia, uns anos atrás, quando eu estive lá, que ano que eu estive lá? 2011. 2011, eu estive lá, os comunistas estavam voltando ao poder. Agora já tiraram. O presidente é cristão, tá? Conseguiram virar a mesa. Bom, então, já foi longe demais. Então, na próxima aula, vamos nos concentrar um pouco mais na situação brasileira. Espero que vocês tenham relacionado uma aula com a outra. Por exemplo, toda essa ação avassaladora do movimento comunista, ela no Brasil encontra o terreno propício por causa da formação da nossa intelectualidade. Da fragilidade da nossa cultura. Fragilidade que aumentou enormemente nas últimas décadas. Né? Então, o que nós temos que fazer? Temos que fortalecer a nossa cultura, meu Deus do céu. Ah, mas isso demora, nós precisamos. É urgente ter paciência, meu filho. Se você quer fazer as coisas a curto prazo, o esquema vigente vai sempre ganhar, porque ele tem todos os meios de ação e você não tem nada. Então, nós temos que apostar. É no longo prazo, porque o plano deles é de longo prazo. Está entendendo? Agora, se temos urgência, a situação está muito desconfortável, olha, imagina assim, esse desconforto vai durar até o último dia da minha porca vida. Né? Eu só quero que meus netos ou bisnetos tenham uma coisa melhor. É assim que você faz. Né? Agora, se você quer apenas aliviar o desconforto, né? Deu a meu filho... Escuta, a luta política não é pomada para hemorroida, entendeu? Alívio imediato não existe. Então, vamos lá, gente. Até semana que vem. Muito obrigado.